A história de Daniel, o favorito do demônio, ou o garoto da entrevista com o vampiro. Quem são essas sombras por quem esperamos e acreditamos que descerão numa noite qualquer em limusines do céu? A rosa, embora saiba, não tem garganta, e não pode dizer. Minha metade mortal ri. O código e a mensagem não são os mesmos. E o que é um anjo, se não um fantasma travestido? Stan Rice, de Off Heaven, Body of Work, 1983. Era um rapaz alto e magro, de cabelos cinzentos e olhos violeta. Usava uma camiseta cinzenta suja e jeans. E sentia frio no vento gelado que fustigava a Avenida Michigan, às 5 horas. Daniel Molloy era o seu nome. Tinha 32 anos, embora parecesse mais jovem. Um eterno estudante, não um homem. Era esse tipo de rosto jovem. Falava baixinho, consigo mesmo, enquanto caminhava. Armand, preciso de você. Armand, o show é amanhã. E alguma coisa horrível vai acontecer, uma coisa horrível. Estava com fome. 36 horas tinham se passado desde que se alimentara. Não havia coisa alguma na geladeira do seu quarto de hotel pequeno e sujo. E além disso, não pudera entrar de manhã, porque não tinha pagado o aluguel. Difícil lembrar-se de tudo ao mesmo tempo. Então lembrou-se do sonho que vinha tendo. O sonho que lhe chegara todas as vezes que fechava os olhos e perdeu a vontade de comer. No sonho via as gêmeas. Via o corpo torrado da mulher diante delas. Os cabelos queimados, a pele esturricada. O coração jazia brilhante como uma fruta inchada no prato ao lado dela. O cérebro, no outro prato, parecia exatamente um cérebro cozido. Armand sabia disso. Tinha que saber. Não era um sonho comum esse. Alguma coisa a ver com Lestat definitivamente. E Armand logo viria. Droga. Ele estava fraco, delirante. Precisava de alguma coisa, uma bebida pelo menos. No bolso não havia dinheiro, apenas um cheque velho amassado de direitos autorais pelo livro Entrevista com o Vampiro, que ele escrevera sob pseudônimo 12 anos antes. Outro mundo aquele, quando era um jovem repórter percorrendo os bares do mundo com seu gravador, tentando fazer com que a escória e os dejetos da noite lhe contassem alguma verdade. Bem, certa noite em São Francisco, ele encontrou um magnífico assunto para suas investigações, e à luz da vida comum, extinguia-se de repente. Agora ele era uma coisa arruinada, caminhando depressa demais sob o céu nublado de Chicago em outubro. No domingo anterior, estivera em Paris, e na sexta antes disso, em Edimburgo. Antes de Edimburgo, estivera em Estocolmo, e antes disso não conseguia lembrar-se. O cheque dos direitos autorais o alcançara em Viena, mas ele não sabia quando tinha sido. Em todos aqueles lugares ele assustava os passantes. O vampiro Lestat tinha uma boa expressão para isso em sua autobiografia. Um desses mortais enfadonhos que já viram fantasmas. Sou eu. Onde estava aquele livro, o vampiro Lestat? Ah! Alguém o tinha roubado do banco do parque essa tarde, quando Daniel dormia. Bem, que fiquem com ele. O próprio Daniel o tinha roubado, e já o lera 3 vezes. Mas se o tivesse agora, poderia vendê-lo, talvez conseguir o bastante para um cálice de conhaque para aquecê-lo. E qual era o seu valor naquele momento? Esse vagabundo friorento e faminto que se arrastava pela Avenida Michigan, odiando o vento que o congelava através das roupas usadas e sujas. 10 milhões? 100 milhões? Ele não sabia. Armand saberia. Quer dinheiro, Daniel? Vou arranjar para você. É mais simples do que imagina. 1.500 quilômetros ao sul, Armand esperava na ilha particular dos dois, que na verdade pertencia apenas a Daniel. Se tivesse ao menos uma moeda, só uma moeda, poderia usá-la num telefone público e dizer a Armand que queria voltar para casa. Desceram do céu para buscá-lo. Sempre faziam isso. Ou o avião grande com um quarto de dormir de veludo, ou o pequeno com teto baixo e poltronas de couro. Alguém naquela rua lhe emprestaria uma moeda em troca de um voo grátis para Miami? Provavelmente não. Armand, agora... Quero estar seguro ao seu lado quando Lestat subir naquele palco amanhã à noite. Quem descontaria aquele cheque? Ninguém. Eram 7 horas e as lojas elegantes da Avenida Michigan já estavam quase todas fechadas e ele não tinha qualquer identificação, porque sua carteira tinha desaparecido 2 dias antes. Tão melancólico aquele crepúsculo cinzento e nublado de inverno, o céu cheio de nuvens metálicas e baixas. Até as lojas tinham adquirido uma melancolia incomum, com suas rígidas fachadas de mármore ou granito. A riqueza lá dentro brilhando como relíquias arqueológicas atrás dos vidros dos museus. Ele enfiou as mãos nos bolsos para aquecê-las e inclinou a cabeça quando o vento soprou com mais ferocidade, trazendo o primeiro aguilhão da chuva. Na verdade, estava cagando e andando para o cheque. Não conseguia imaginar se apertando os botões de um telefone. Nada ali parecia particularmente real, nem mesmo o frio. Só o sonho parecia real, e a sensação de desastre iminente, de que o vampiro Lestat tinha colocado em movimento alguma coisa que nem ele próprio jamais poderia controlar. Comer restos de lixo se precisar. Dormir em qualquer lugar, nem que seja num parque. Nada disso tem importância. Mas ele congelaria se tornasse a dormir ao ar livre, e além disso o sonho voltaria. Agora ele vinha toda vez que fechava os olhos, e a cada vez era mais longo, mais detalhado. As gêmeas ruivas eram tão delicadamente lindas. Ele não queria ouvir seus gritos. Na primeira noite, no quarto de hotel, ignorou o assunto. Coisa sem sentido. Voltara para a autobiografia de Lestat, de vez em quando erguendo os olhos quando o pequeno televisor em preto e branco passava algum filme de Lestat. Tinha ficado fascinado com a audácia de Lestat. No entanto, o disfarce de astro de rock era bem simples. Olhos penetrantes, pernas magras, porém fortes e um sorriso travesso assim. Mas não dava para distinguir. Ou dava. Ele nunca vira Lestat, mas era especialista em Armand, não era? Tinha estudado cada detalhe do corpo jovem e do rosto de Armand. Ah, que prazer delicioso tinha sido ler sobre Armand nas páginas de Lestat, perguntando-se o tempo todo se os cortantes insultos e as respeitosas análises de Lestat tinham deixado o próprio Armand furioso. Em muda fascinação, Daniel assistiu ao vídeo da MTV, retratando o Armand como o mestre comunal dos velhos vampiros sob o cemitério de Paris, presidindo rituais satânicos até que o vampiro Lestat, o iconoclasta do século XVIII, destruiu os velhos costumes. Armand deve ter odiado ver sua história particular desnudada em imagens brilhantes, tão mais cruas que a história criteriosamente escrita por Lestat. Armand, cujos olhos estudavam eternamente os seres vivos, à sua volta, recusando-se até a falar dos não-mortos. Mas era impossível que não soubesse. E tudo isso para as multidões, como um antropólogo, de volta da selva, vende os segredos da tribo por um lugar na lista dos mais vendidos. Então, deixe que os deuses demoníacos guerreiem uns com os outros. Esse mortal tinha estado no topo da montanha onde eles levantam espadas, e tinha voltado. Tinha se expulso. Na noite seguinte, o sonho voltara com a nitidez de uma alucinação. Sabia que aquilo não podia ter sido inventado por ele. Nunca vira pessoas como aquelas joias feitas de osso e madeira. O sonho voltara 3 noites depois. Ele estava assistindo a um vídeo de Lestat pela 15ª vez. Quem sabe aquele sobre a mãe e o pai egípcios, os vampiros antigos e imóveis. Aqueles que devem ser preservados. Akasha e Enkil, somos seus filhos. Mas que é que vocês nos dão? Seu silêncio é um presente melhor que a verdade? E então Daniel sonhou. As gêmeas estavam prestes a começar o banquete, iam dividir os órgãos nos pratos de barro. Uma ficaria com o cérebro, a outra com o coração. Ele acordara com uma sensação de urgência, medo. Alguma coisa terrível ia acontecer a todos nós. E aquela foi a primeira vez que ele ligou isso a Lestat. Então teve vontade de pegar o telefone. Eram 4 da manhã em Miami. Por que diabos não tinha feito isso? A mãe estaria sentada no terraço da mansão contemplando a incansável frota de barcos brancos indo e vindo da ilha da noite. Sim, Daniel. Aquela voz hipnótica. Acalme-se e diga onde está, Daniel. Mas Daniel não tinha telefonado. 6 meses tinham se passado desde que ele deixara a ilha da noite. E dessa vez era para sempre também. Renunciara de uma vez por todas ao mundo de tapetes, carrões e aviões particulares, adegas cheias de safras raras e armários repletos de roupas elegantes e a presença calma e poderosa de seu amante imortal, que lhe dera todas as coisas terrenas que ele podia desejar. Mas agora fazia frio e ele não tinha um quarto, nem dinheiro e estava com medo. Você sabe onde eu estou, seu demônio. Sabe o que Lestat fez. E sabe que quer voltar para casa. Que é que a mãe diria? Mas não sei, Daniel. Eu escuto. Tento saber. Não sou Deus, Daniel. Não tem importância. Venha, irmã, venha. Está escuro e frio em Chicago. E amanhã, à noite, o vampiro Lestat vai cantar suas canções num palco de São Francisco. E alguma coisa ruim vai acontecer. Este mortal sabe. Sem diminuir o passo, Daniel enfiou a mão dentro da gola da camiseta, disforme, e tateou o pesado medalhão de ouro que sempre usava. O amuleto, como a mãe chamava com sua queda não confessada, porém incontrolável para o drama, que continha o minúsculo frasco com sangue de arma. E se ele nunca tivesse provado desse cálice, estaria tendo esse sonho, essa visão, esse presságio da tragédia. As pessoas viraram-se para olhar. Ele estava falando sozinho outra vez, não estava? E o vento fazia suspirar alto. Pela primeira vez em todos esses anos, sentiu vontade de abrir o medalhão e o frasco, sentir aquele sangue queimar sua língua. Armand, venha! Ao meio-dia, o sonho visitara em sua forma mais assustadora. Ele estava sentado num banco no pequeno parque perto do Water Tower Place. Alguém tinha largado um jornal ali, e quando o abriu, ele viu o anúncio. Amanhã, o vampiro Lestat ao vivo em São Francisco. A TV a cabo transmitiria o show às 10 horas da noite, horário de Chicago. Que ótimo para aqueles que ainda moravam dentro de casas. Podiam pagar o aluguel, tinha eletricidade. Teve vontade de rir daquilo todo, deliciar-se, divertir-se com tudo, com a surpresa que Lestat fizera a todos. Mas um arrepio percorreu, transformando-se num choque profundo e perturbador. E se a Armand não estiver sabendo? Mas as lojas de discos na Ilha da Noite devem ter o vampiro Lestat nas vitrines. Deviam estar tocando aquelas canções obsedantes e hipnóticas nos salões elegantes. Chegara até a ocorrer a Daniel, naquele momento, ir para a Califórnia por conta própria. Certamente poderia fazer um milagre qualquer, pegar seu passaporte no hotel, entrar em qualquer banco, usando-o como identificação. Rico, sim. Tão rico esse pobre rapaz mortal. Mas como podia pensar em algo tão deliberado? O sol estava quente em seu rosto quando ele se deitara no banco. Dobrara o jornal para fazer um travesseiro. E ali estava o sonho que todo esse tempo estivera à espera. Meio-dia no mundo das gêmeas. O sol jorrando na clareira. Silêncio a não ser os pássaros cantando. E as gêmeas ajoelhadas imóveis na poeira. Mulheres tão pálidas, olhos verdes, cabelos longos, ondulados, cor de cobre. Usavam belas roupas vestidas de linho branco que tinham vindo dos mercados em Ninive, comprados pelos aldeões em honra daquelas bruxas poderosas a quem os espíritos obedeciam. O banquete fúnebre estava pronto. Os tijolos de barro do forno tinham sido derrubados e levados para longe, e o corpo jazia fumegante na pedra, os sucos amarelos escorrendo onde a pele crestada tinha se rompido, uma coisa preta e nua, coberta apenas por folhas cozidas. Aquilo horrorizou Daniel. Mas aquele espetáculo não horrorizava qualquer dos presentes, nem as gêmeas, nem os aldeões que se ajoelhavam para ver o banquete começar. Aquele banquete era o direito e o dever das gêmeas. Aquela era a mãe deles, aquele corpo enegrecido em cima da pedra. e o que era humano tinha que ficar com o humano. Levaria um dia e uma noite para que o banquete fosse consumido, mas todos ficariam vigiando até o final. Agora uma corrente de estação perpassa pela multidão em volta da clareira. Uma das gêmeas ergue o prato onde está o cérebro, juntamente com os olhos, e a outra faz um gesto de assentimento e pega o prato que contém o coração. E assim foi feita a divisão. As batidas no tambor aumentam, embora Daniel não consiga ver o instrumento. Lento, ritmado, brutal. Que o banquete comece! Mas então vem o grito terrível, com Daniel, como Daniel sabia que viria. Impeça os soldados. Mas ele não consegue. Tudo isso aconteceu em algum lugar, disso agora tem certeza. Não é um sonho, é uma visão. E ele não está lá. Os soldados invadem a clareira, os aldeões se espalham, as gêmeas largam os pratos e jogam-se sobre o banquete fumegante. Mas isso é loucura. Os soldados afastam sem esforço, a pedra erguida, o corpo cai, despedaçando-se, e o coração e o cérebro são jogados na terra. As gêmeas gritam sem parar, mas os aldeões também estão gritando, destruídos pelos soldados enquanto correm. Os mortos e os moribundos atulham as trilhas da montanha. Os olhos da mãe caíram na lama, e juntamente com o coração e o cérebro são pisados e esmagados. Uma das gêmeas, braços presos nas costas, clama aos espíritos por vingança. E eles vêm, sem dúvida. É um redemoinho, mas não é suficiente. Se ao menos acabasse logo. Mas Daniel não consegue acordar. Tudo quieto. O ar está cheio de fumaça. Nada se ergue ali, onde aquelas pessoas viveram durante séculos. Os tijolos de barro estão espalhados, os potes de cerâmica estão quebrados. Tudo que queima foi queimado. Bebês de gargantas cortadas jazem nus no chão, à mercê das moscas. Ninguém vai assar esses corpos. Ninguém vai consumir essa carne. Tudo isso vai sumir da raça humana, com todo o seu poder, todo o seu mistério. Os chacais já se aproximam, e os soldados partiram. Onde estão as gêmeas? Ele as ouve chorar, mas não consegue encontrá-las. Uma grande tempestade ruge sobre o caminho estreito que ondula através do vale em direção ao deserto. Os espíritos fazem o trovão. Os espíritos fazem a chuva. Os olhos se abrem. Chicago, Avenida Michigan, ao meio-dia. O sonho sumiu como uma luz que se apaga. Ele ficou sentado a tremer e a suar. Uma rádio tocava por perto, Lestat cantando, com a sua voz obsedante e melancólica, sobre aqueles que devem ser preservados. Mãe e pai, mantenham seu silêncio. Guardem seus segredos. Mas aqueles de vocês que têm língua, cantem minha canção. Filhos e filhas da escuridão, ergam suas vozes, façam um coro. Que o céu nos ouça. Juntem-se, irmãos e irmãs, juntem-se a mim. Eles se levantaram e saíram andando. Entraram no Water Tower Place, tão parecido com a Ilha da Noite. Com suas grandes lojas, músicas e luzes incessantes, vidros brilhantes. E agora eram quase 8 horas e ele estivera andando sem parar, fugindo do sono e do sonho. Estava distante de qualquer música ou luz. Como seria da próxima vez? Iria descobrir se elas estavam vivas ou mortas? Minhas lindezas. Minhas pobres lindezas. Parou de costas para o vento por um instante, ouvindo sinos tocar em algum lugar. Então avistou um relógio sujo acima de um balcão de uma loja. Sim, Lestat já despertara na costa oeste. Quem estaria com ele? Lu estaria lá? E o show, em pouco mais de 24 horas. Catástrofe. Armand, por favor. O vento aumentou, empurrando-o alguns passos para trás, fazendo-o estremecer violentamente. As mãos estavam congeladas. Será que já sentira tanto frio antes? Obstinadamente atravessou a Avenida Michigan com a multidão no sinal luminoso e parou diante da vitrine de uma livraria, onde o livro O Vampiro Lestat estava exposto. Certamente Armand lera, devorando cada palavra naquela maneira esquisita, horrível, virando página após página sem parar, os olhos voando pelas palavras, até o livro estar terminado, e então o jogando de lado. Como podia uma criatura ter tanta beleza e ao mesmo tempo inspirar tamanha? O que era? Repulsa? Não. Ele nunca sentira repulsa por Armand. Tinha que admitir. O que sempre sentia era um desejo intenso e desesperado. Uma mocinha, dentro do calor da loja, pegou um exemplar do livro de Lestat. Depois, o encarou através da vidraça. A respiração dele nublou o vidro à sua frente. Não se preocupe, minha querida. Sou um homem rico. Poderia comprar toda essa livraria e dá-la de presente a você. Sou dono e senhor de minha própria ilha. Sou o favorito do demônio. E ele satisfaz todos os meus desejos. Quer vir me dar o braço? Já estava escuro, havia horas na costa da Flórida. A ilha da noite já estaria apinhada de turistas. As lojas, os restaurantes, os bares teriam aberto suas amplas janelas ao anoitecer, em 5 andares de galerias ricamente acarpetadas. As escadas rolantes prateadas teriam iniciado seu zumbido baixo e vibrante. Daniel fechou os olhos e visualizou as paredes de vidro erguendo-se acima dos terraços no porto. Quase chegava a ouvir os chafarizes, ver os canteiros de tulipas e narcisos eternamente em flor fora de época. Ouvir a música hipnótica que pulsava como um coração. E Armand estava provavelmente percorrendo os aposentos pouco iluminados da mansão, a poucos passos dos turistas e dos compradores. No entanto, inteiramente separado por portas de aço e paredes brancas, um amplo palácio com janelas que iam do teto ao chão e largas sacadas, empoleirado acima da areia branca. Solitária, porém próxima do incessante movimento, a sala enorme de frente para as luzes faiscantes da costa de Miami. Ou então tinha atravessado uma das muitas portas sem marca e entrado nas galerias públicas. Para viver e respirar entre mortais. Costumava dizer naquele universo seguro e confinado que ele e Daniel tinham criado. Como Armand orava a brisa cálida do Golfo, a eterna primavera da Ilha da Noite. Nenhuma luz se apagava até amanhecer. Mande alguém me buscar, Armand. Preciso de você. Sabe que quer que eu volte para casa. Naturalmente, isso já tinha acontecido muitas vezes. Não eram necessários sonhos estranhos, ou que Lestat reaparecesse, rugindo como Lúcifer em fita e em filme. Durante meses tudo estava certo. Daniel seguia seus impulsos, viajando de uma cidade para outra, percorrendo as calçadas de Nova York, Chicago, Nova Orleans. Então vinha a súbita desintegração. Percebia de repente que não tinha se movido da cadeira durante 5 horas. Ou acordava de súbito numa cama suja, assustado, incapaz de recordar o nome da cidade, onde estava ou onde estivera antes. Então o carro ia buscá-lo. Depois o avião o levava para casa. Não seria Armand quem provocava isso? De alguma forma, ele não levava Daniel a ter aqueles períodos de loucura? Não destruía, com uma mágica maligna qualquer, toda fonte de prazer, todo manancial de sustento, até Daniel alegrar-se ao ver o costumeiro motorista vir buscá-lo para levá-lo ao aeroporto? O homem que nunca se chocava com a situação de Daniel? A barba por fazer? As roupas imundas? Quando Daniel finalmente chegava a ele da noite, Armand negava. Você voltou para mim. Por que queria, Daniel? Sempre dizia calmamente, o rosto imóvel e radiante, os olhos cheios de amor. Você agora só tem a mim, Daniel. Sabe disso. A loucura está à espreita lá fora. A mesma dança de sempre. Daniel invariavelmente respondia. E todo aquele luxo, tão embriagador. Camas macias, música, a taça de vinho colocada em sua mão. Os aposentos estavam sempre cheios de flores. A comida que ele desejasse vinha em bandejas de prata. A Armand estaria jogada numa enorme poltrona de veludo preto. Vendo televisão, Ganímedes sem calças e camisa de seda branca. Assistindo a noticiários, filmes, os vídeos que fizera de si mesmo, lendo poesia, comédias idiotas, dramas, musicais, filmes mudos. Entre, Daniel. Sente-se. Não esperava de volta tão cedo. Seu filho da puta. Daniel dizia. Você queria que eu voltasse. Mandou me chamar. Eu não conseguia comer, dormir, nada, só andar e pensar em você. Foi você quem fez isso. A Armand então sorria, às vezes até ria. Tinha uma risada rica, agradável, sempre cheia de gratificação e humor. Quando ria, parecia um mortal. Acalme-se, Daniel. Seu coração está disparado. Isso me assusta. Uma pequena ruga na testa. A voz mais rouca de compaixão. É só dizer o que deseja, Daniel, e eu conseguirei para você. Porque está sempre fugindo. É mentira, seu filho da puta. Confesse que me queria de volta. Você vai me atormentar para sempre, não vai? Depois vai me ver morrer e vai achar isso interessante, não é? É verdade o que Louis disse. Seus escravos mortais, você os observa morrer. Eles nada significam. Vai ficar observando as cores mudarem no meu rosto quando eu estiver morrendo. Isso é conversa de Louis. Armand dizia pacientemente. Por favor, não me cite aquele livro. Prefiro morrer a ver você morrer, Daniel. Então dê-a para mim, maldito. A imortalidade tão perto. A distância de um abraço. Não. Não, Daniel. Porque também prefiro morrer a fazer isso. Porém, mesmo se Armand não provocasse aquela loucura que trazia Daniel para casa, certamente sempre sabia onde ele estava. Conseguiu ouvir o chamado de Daniel. O sangue os unia. Tinha que unir. Os pequenos e preciosos goles de sangue ardente e sobrenatural. Nunca mais do que o suficiente para despertar sonhos em Daniel. E a sede de ter de eternidade. Fazer as flores do papel de parede dançarem e cantarem. Fosse como fosse, Armand sempre podia encontrá-lo. Disso ele não tinha dúvida. No princípio, mesmo antes da troca de sangue, Armand perseguira Daniel com a astúcia de uma harpia. Não havia lugar na Terra em que Daniel pudesse esconder-se. Aterrador, mas instigante, o começo dos dois em Nova Orleans, 12 anos antes, quando Daniel entrara numa casa velha no Garden District e soubera imediatamente que ali era o covil do vampiro Lestat. 10 dias antes, ele partira de São Francisco depois de sua entrevista, que durara a noite inteira, com o vampiro Louis, sofrendo os efeitos da confirmação definitiva da apavorante história que ouvira. Num súbito abraço, Louis tinha demonstrado seu poder sobrenatural ao beber o sangue de Daniel, quase até matá-lo. As dentadas tinham desaparecido, mas a lembrança deixara Daniel próximo à loucura. Febril, às vezes delirante, ele não conseguia viajar mais de algumas centenas de quilômetros por dia. Em motéis baratos de beira de estrada, onde era forçado a alimentar-se, duplicou uma a uma as fitas gravadas da entrevista, mandando as cópias para uma editora em Nova York, de modo que o livro estava sendo feito bem antes que ele batesse a porta de Lestat. Mas isso tinha sido secundário, a publicação, um acontecimento ligado aos valores de um mundo distante e apagado. Tinha que encontrar o vampiro Lestat. Tinha que descobrir o imortal que fizera Louis, o único que ainda sobrevivia em algum lugar daquela cidade úmida, decadente e bela, esperando talvez que Daniel o despertasse, o trouxesse para dentro desse século que o aterrorizava e o forçava a esconder-se. Era o que Louis queria, com certeza. Por que outra razão teria dado a esse emissário mortal tantas pistas do lugar onde Lestat poderia ser encontrado? No entanto, alguns dos detalhes eram enganosos. Seria isso uma ambivalência de Louis? No fim das contas, não tinha importância. No cartório, Daniel encontrara a escritura da propriedade e o número da rua, sob um nome inconfundível. Lestat de Lion Court. O portão de ferro nem mesmo estava trancado. E, tendo aberto caminho através da vegetação cerrada do jardim, ele conseguira facilmente arrebentar a fechadura enferrujada da porta da frente. Apenas uma pequena lanterna de bolsa ajudava-o. Mas a lua estava alta, jogando sua luz branca em manchas através dos ramos dos carvalhos. Ele vira claramente as pilhas de livros que iam até o teto, formando as próprias paredes dos aposentos. Nenhum humano conseguiria ou desejaria fazer uma coisa assim tão metódica e insana. E então, no quarto do andar superior, ajoelhado na poeira espessa que cobria o tapete apodrecido, ele tinha encontrado o relógio de bolso de ouro, onde estava escrito o nome de Lestat. Ah, aquele momento aterrador em que o pêndulo afastou-se da loucura crescente em direção a uma nova paixão. Daniel iria procurar até os confins da Terra aqueles seres pálidos e mortais cuja existência ele apenas vislumbrara. O que é que desejava nessa época? Será que tinha esperança de possuir os esplêndidos segredos da própria vida? Certamente não ganharia com esse conhecimento qualquer propósito para uma existência já repleta de desilusão. Não. Queria ser afastado de tudo aquilo que já amara. Ansiava pelo mundo violento e sensual de Louis. O mal. Ele já não tinha medo. Talvez fosse como o explorador perdido que ia atravessando a selva. De repente, à vista à sua frente, a parede do templo lendário, seus entalhes cobertos por trepadeiras e teias de aranha. Não importava que ele talvez não sobrevivesse para contar a história. Tinha contemplado a verdade com seus próprios olhos. Se ao menos pudesse abrir um pouquinho mais a porta, ver toda a magnificência. Se ao menos o deixasse entrar. Talvez desejasse apenas viver para sempre. Alguém poderia culpá-lo por isso? Sentira-se bem seguro, sozinho nas ruínas da velha casa de Lestat. Com as roseiras silvestres agarrando-se à janela quebrada e a cama de dossel apenas um esqueleto. Suas cortinas apodrecidas. Perto deles, perto de sua preciosa escuridão, sua linda e devoradora melancolia. As cadeiras mofadas com seus pedaços de entalhes, seus farrapos de veludo e as coisas rastejantes que comiam o resto do tapete, como ele tinha amado a desesperança daquilo tudo. Mas a relíquia, a relíquia era tudo. O brilhante relógio de ouro que tinha o nome de um imortal. Depois de algum tempo ele abriu o armário. Os fraques negros desmanchavam-se quando ele os tocava. Botas estragadas jaziam nas prateleiras de cedro. Mas Lestat, você está aqui. Ele preparara o gravador, colocara a primeira fita, sentara-se e deixara a voz de Louis erguer-se suavemente no quarto ensombrecido. As fitas tocaram durante horas a fio. Então, pouco antes do amanhecer, ele vira a figura no vestíbulo e entendera que fora proposital. E vira a lua iluminar o rosto infantil, os cabelos louros. A terra estremeceu, a escuridão desceu. A última palavra que pronunciara tinha sido o nome de Armand. Devia ter morrido, então. Teria sido um capricho que o mantivera vivo. Tinha despertado num porão escuro e úmido. Escorria a água das paredes. Tateando na escuridão, descobriram uma janela tapada com tijolos, uma porta trancada, forrada de aço. E aquele era seu consolo, ter encontrado outro deus do panteão secreto, Armand, o mais antigo dos imortais, a quem Louis tinha descrito. Armand, o mestre comunal do Teatro dos Vampiros de Paris, no século XIX, que confiara a Louis seu terrível segredo. De nossas origens, nada se sabe. Durante 3 dias, e 3 noites talvez, Daniel ficara aprisionado. Impossível dizer ao certo. Ele estivera perto da morte, o cheiro de sua própria urina dava-lhe náuseas. Os insetos o atormentavam. No entanto, sentia um fervor religioso. Chegara bem perto das verdades escuras e pulsantes que Louis revelara. Perdendo intermitentemente a consciência, ele sonhara com Louis. Louis falando com ele naquele quartinho sujo em São Francisco. Sempre houve coisas como nós. Sempre. Louis abraçando, os olhos verdes escurecendo de repente quando mostrou a Daniel os caninos de vampiro. Na quarta noite, Daniel despertou e soube imediatamente que havia alguém ou alguma coisa ali com ele. A porta estava aberta para um corredor. Em algum lugar a água fluía com rapidez, como se num esgoto subterrâneo. Lentamente seus olhos acostumaram-se à luz esverdeada que vinha da porta e então ele viu a figura pálida, de pele branca, parada junto à parede. Tão imaculados o terno escuro, a camisa branca engomada, como a imitação de um homem do século XX. E os cabelos louros cortados, curtos, as unhas brilhando, até mesmo na semi-escuridão. Como um cadáver pronto para o caixão, assim asséptico e bem preparado. A voz era suave, com um leve sotaque. Não europeu. Alguma coisa mais aguda, porém ao mesmo tempo mais suave. Árabe ou grego, talvez. Esse tipo de entonação. As palavras eram lentas e isentas, de raiva. Saia. Leve suas fitas. Estão ao seu lado. Conheça o seu livro. Ninguém vai acreditar nele. Agora vá e leve suas coisas. Então você não vai me matar. E também não vai fazer de mim um dos seus. Pensamentos estúpidos, desesperados, mas ele não conseguia impedi-los. Tinha visto o poder. Não havia ali nenhuma mentira, nenhuma vigarice. E ele se pusera a chorar, enfraquecido pelo medo e pela fome, reduzido a uma criança. Fazer de você um de nós? O sotaque ficara mais forte, dando uma bela entonação às palavras. Por que faria isso? Os olhos se apertaram. Não faço isso àqueles a quem desprezo. Aqueles que não me importo de ver queimando no inferno. Então por que deveria fazer a um tolo inocente como você? Eu quero. Quero viver para sempre. Daniel sentou-se e depois ficou de pé lentamente, esforçando-se para ver a irmã mais claramente. Uma lâmpada fraca ardia em algum lugar no final do corredor. Quero estar com Louie e com você. Uma risada. Baixa, suave, mas zombeteira. Entendo por que ele escolheu você como confidente. Você é belo e ingênuo. Mas a beleza podia ser a única razão, sabe? Silêncio. Seus olhos têm uma cor estranha, quase violeta. E você é estranhamente desafiador. E suplicante ao mesmo tempo. Faça-me imortal, conceda-me a eternidade. Outra risada, quase triste. E então silêncio, a água correndo rápida em algum lugar distante. O aposento tornara-se visível, um porão imundo. E a figura tornara-se mais parecida com um mortal. Havia até um leve tom rosado na pele lisa. Tudo o que ele lhe contou é verdade, mas ninguém vai acreditar. E você vai terminar enlouquecendo por saber disso. É o que sempre acontece. Mas ainda não está louco. Não. Isto é real. Está acontecendo. Você é a mãe, estamos conversando. E não estou louco. É verdade. E acho isso bastante interessante. Que você saiba o meu nome e que seja um vivo. Nunca contei meu nome a uma pessoa viva. A irmã hesitou. Não quero matá-lo. Não agora. Daniel sentiu o primeiro toque de medo. Se alguém olhasse atentamente para esses seres, poderia ver o que eram. Tinha sido a mesma coisa com Louie. Não, não eram vivos. Eram medonhas imitações dos vivos. E aquele ali, aquele manequim de rapaz... Vou deixar você sair daqui. A irmã dissera, com delicadeza. Quero segui-lo, vigiá-lo, ver onde vai. Enquanto achá-lo interessante, não vou matá-lo. Claro que posso perder todo o interesse e não me dar ao trabalho de matá-lo. Isso é sempre possível. Você pode ter essa esperança. E talvez, com sorte, eu perca. Tenho minhas limitações, naturalmente. Você tem um mundo inteiro para ir. E pode movimentar-se durante o dia. Agora vá. Comece a correr. Quero ver o que faz. Quero saber quem você é. Agora vá. Comece a correr. Ele pegara o primeiro avião para Lisboa, o relógio de ouro de Lestat apertado em sua mão. No entanto, duas noites depois, em Madrid, virara-se e se deparara com a irmã sentada ao seu lado no banco do ônibus, a poucos centímetros dele. Uma semana depois, em Viena, olhara pela janela de um café e vira a irmã vigiando da rua. Em Berlim, a irmã entrara num táxi ao lado dele e ficara ali a encará-lo, até que finalmente Daniel saltara para o meio do trânsito e fugira correndo. Ao longo dos meses, porém, aqueles assustadores confrontos silenciosos tinham dado lugar a ataques mais fortes. Despertaram num quarto de hotel em Praga e encontraram a irmã de pé a seu lado, enlouquecido e violento. Fale comigo agora. Eu exijo. Acorde. Quero que converse comigo. Me mostre coisas nessa cidade. Por que veio especialmente pra cá? Viajando num trem pela Suíça, ele ergueu os olhos de repente e viu a irmã sentada à sua frente, observando por cima da gola erguida do sobretudo forrado de pele. A irmã arrancara o livro de suas mãos e insistira que ele explicasse o que era, por que o lia, o que significava a figura na capa. Em Paris, Armand perseguira todas as noites pelos bulevares e pelos becos, de vez em quando interrogando-o a respeito dos lugares onde ia, as coisas que fazia. Em Veneza, olhou pela janela de seu quarto e viu Armand encarando-o de uma janela do outro lado da rua. Então passaram-se semanas sem uma visita. Daniel hesitava entre o terror e uma estranha expectativa, novamente duvidando de sua própria sanidade. Mas lá estava Armand, esperando por ele no aeroporto de Nova York, e na noite seguinte em Boston. Armand estava no restaurante de Copley quando Daniel entrou. O jantar de Daniel já estava encomendado. Por favor, sente-se. Daniel sabia que Entrevista com o Vampiro já estava nas livrarias. Devo confessar que gosto dessa pequena notoriedade. Armand dissera com uma sutil delicadeza e um sorriso mau. O que me espanta é você não desejar a fama. Não se colocou como autor, o que significa que é muito modesto ou muito covarde. Qualquer das duas explicações seria monótono demais. Não estou com fome. Vamos sair daqui. Daniel respondera debilmente. Mas prato após prato era colocado na mesa. Todos reparavam. Não sabia o que você queria. Armand confidenciou, o sorriso tomando-se absolutamente estático. De modo que pedi tudo o que tinham. Acho que pode me enlouquecer, não acha? Zombara, Daniel. Bem, não pode não. Vou lhe dizer uma coisa. Cada vez que ponho os olhos em você, vejo que não inventei. E que sou são. E puseram-se a comer furiosamente. Um pouco de peixe, um bifinho, um pouco de vitela, um pedaço de pão doce, um pouquinho de queijo, um pouquinho de todas as coisas. Tudo misturado. Que importava? E a Armand ficara tão feliz, rindo como um garotinho, enquanto o observava, de braços cruzados. Era a primeira vez que Daniel ouvia aquela risada suave, sedosa, tão sedutora. Ele embebedou-se o mais depressa que conseguiu. Os encontros ficaram cada vez mais compridos. As conversas, as discussões e as brigas tornaram-se regra. Uma vez Armand arrastou Daniel para fora da cama em Nova Orleans e gritou com ele. Pegue o telefone. Quero que ligue para Paris. Quero ver você falar com Paris. Merda! Ligue você! Daniel rugira de volta. Tem 500 anos de idade e não sabe usar um telefone? Lê as instruções. Afinal, você é um imortal idiota? Não vou fazer isso. Como Armand ficara surpreso. Está bem. Vou ligar para Paris. Mas você paga a conta. Naturalmente. Armand respondera inocentemente. Então tirara do bolso dezenas de notas de $100, jogando-as sobre a cama de Daniel. Cada vez mais discutiam filosofia em seus encontros. Puxando Daniel para fora de um teatro em Roma, Armand perguntara o que Daniel achava que a morte era realmente. As pessoas que ainda viviam sabiam dessas coisas. Daniel sabia o que Armand realmente temia. Como era mais de meia-noite e exausto, dormindo a sono solto, não o encontrara. Não quis saber. Vou lhe contar o que temo. Armand dissera com um tom intenso de um jovem estudante. Que depois da morte haja o caos, que ela seja um sonho do qual não se pode acordar. Imagine, vagar meio consciente, meio inconsciente, tentando em vão recordar quem ou o que você era. Imagine, desejar eternamente a claridade perdida dos vivos. Aquilo assustara Daniel. Alguma coisa lhe soava verdadeira. Não havia histórias de médiuns conversando com presenças incoerentes, embora poderosas? Ele não sabia. Como diabos poderia saber? Talvez depois da morte não houvesse coisa alguma. Aquilo aterrorizava Armand, que não fazia qualquer esforço para ocultá-lo. E acha que isso também não me aterroriza? Daniel perguntara, encarando a figura de rosto pálido. Quantos anos ainda tenho de vida? Você consegue saber só de olhar para mim? Diga-me. Quando Armand acordou em Port-au-Prince, era sobre a guerra que queria conversar. O que os homens deste século pensavam realmente sobre a guerra? Daniel sabia que Armand era garoto quando tudo isso começou para ele. 17 anos, e naquela época isso era muito jovem, muito jovem. Os rapazes de 17 anos no século XX eram verdadeiros monstros. Tinham barba, cabelo no peito. No entanto, eram crianças. Naquela época, não. No entanto, as crianças trabalhavam como homens. Mas não vamos perder o fio. O caso era que Armand não sabia o que os homens sentiam. Nunca sentira. Ora, naturalmente conhecer os prazeres da carne, pois isso era comum. Ninguém então pensava que as crianças eram inocentes de prazeres sensuais, mas sabia pouco sobre a verdadeira agressividade. Matava porque era sua natureza como vampiro, e o sangue era irresistível. Mas por que os homens achavam a guerra irresistível? O que era o desejo de enfrentar violentamente a vontade de outrem com armas? O que era a necessidade física de destruição? Nessas ocasiões, Daniel fazia o possível para responder. Para alguns homens, era a necessidade de afirmar sua própria existência através da destruição do outro. Certamente, Armand conhecia essas coisas. Conhecer? Conhecer? De que adianta conhecer sem compreender? Armand perguntara, o sotaque insolitamente carregado por causa da sua agitação. Se não se pode ir de uma percepção para outra? É isso que não consigo fazer. Não entende? Quando encontrou Daniel em Frankfurt, era a natureza da história, a impossibilidade de escrever uma explicação coerente para os acontecimentos que não fosse ela própria uma mentira. A impossibilidade da verdade ser respeitada em generalizações e a impossibilidade de aprender sem elas. De vez em quando, esses confrontos não tinham sido inteiramente egoístas. Numa hospedaria no interior da Inglaterra, Daniel acordou com o som da voz de Armand avisando-o para sair imediatamente. Um incêndio destruiu a hospedaria em menos de uma hora. Em outra ocasião, ele estava na cadeia em Nova York, preso por bebedeira e vagabundagem, quando Armand apareceu para pagar-lhe a fiança, com aparência inteiramente humana, como sempre acontecia depois que se alimentava. Um jovem advogado de sobretudo e tweed e calças de flanela, que acompanhou Daniel até um quarto no Carlisle, e deixou-o lá adormecido, com uma mala cheia de roupas novas e uma carteira cheia de dinheiro escondida num bolso. Finalmente, depois de um ano e meio dessa loucura, Daniel começou a interrogar Armand, como tinham sido na realidade aqueles dias antigos em Veneza. Veja esse filme, passado no século XVIII, e diga-me o que está errado nele. Mas Armand ficava notavelmente reticente. Não posso lhe dizer essas coisas porque não tenho experiência delas. Entende? Tenho tão pouca capacidade de sintetizar o conhecimento. Lido com o imediato, com uma fria intensidade. Como era a vida em Paris? Pergunte-me se choveu na noite de sábado, 5 de julho de 1793. Talvez eu possa responder. No entanto, em outras ocasiões, ele falava em rajadas rápidas sobre as coisas ao seu redor. Sobre a sinistra e espalhafatosa asepsia desta era. Sobre a horrenda aceleração das mudanças. Veja as tremendas invenções que se tornaram inúteis ou obsoletas no mesmo século. O barco a vapor, as ferrovias. Sabe o que significaram? Depois de 6 mil anos de escravos, remadores e homens a cavalo? E agora a prostituta compra um pouco de produto químico para matar a semente dos amantes. E vive até os 75 anos num quarto cheio de aparelhos que refrigeram o ar e literalmente comem a poeira. No entanto, apesar de todos os filmes de época e os romances históricos que estão por toda a parte, o público não tem uma lembrança acurada de coisa alguma. Cada problema social é observado em relação às normas, que na realidade nunca existiram. As pessoas se sentem privadas de conforto e paz, coisas que, na verdade, nunca foram comuns entre os povos de qualquer lugar. Mas Veneza, na sua época, conte-me. Contar o quê? Que era suja? Que era linda? As pessoas andavam em farrapos, tinham dentes podres e hálitos fedorentos, e riam nas execuções públicas. Quer saber a principal diferença? Nesta época de agora existe uma horrível solidão. Não, escute. Naquela época morávamos 6 ou 7 em cada quarto. Quando eu ainda era um dos vivos. As ruas das cidades eram mares humanos. E agora, nestes prédios altos, almas ignorantes vivem em luxuosa privacidade, contemplando através da janela de uma televisão um mundo distante onde se beija e se toca. Ficar sozinho assim deveria criar algum grande fundo de conhecimento coletivo. Algum novo nível de consciência humana. Um curioso ceticismo. Daniel ficava fascinado. Às vezes tentava escrever as coisas que Armand lhe dizia. No entanto, Armand continuava a assustá-lo. Daniel estava sempre em fuga. Não tinha certeza de quanto tempo se passara antes que parasse de fugir, embora a noite em si fosse impossível esquecer. Talvez 4 anos tivessem decorrido desde que o jogo começara. Daniel passara um longo e calmo inverno no sul da Itália, durante o qual não encontrara sequer uma vez seu demônio familiar. Num quarto de hotel barato, a meio quarteirão das ruínas da antiga Pompeia, ele passava ali horas lendo, escrevendo, tentando definir o que seu vislumbre do sobrenatural lhe fizera, e como tinha que aprender novamente a desejar, imaginar e sonhar. A imortalidade nessa terra era realmente possível, e isso ele sabia sem qualquer dúvida. Mas que diferença fazia, se a imortalidade não estava ao seu alcance? Durante o dia, caminhava pelas ruas esburacadas das ruínas romanas. E quando a lua estava cheia, ele fazia a mesma coisa também à noite. Parecia que a sanidade lhe voltara. E a vida logo poderia voltar também. As folhas verdes tinham um cheiro fresco quando ele as esmagava entre os dedos. Olhava para as estrelas e não sentia raiva, e sim tristeza. No entanto, em outras ocasiões, ansiava por Armand como por um elixir sem o qual não poderia continuar. A negra energia que o incendiara durante 4 anos agora estava ausente. Sonhava que Armand estava ao seu lado. Acordava chorando estupidamente. Então chegava a manhã e ele ficava triste, porém calmo. Então Armand voltou. Era tarde, talvez 10 horas da noite, e o céu, como acontece com tanta frequência no sul da Itália, ostentava um brilhante azul escuro. Daniel estivera caminhando sozinho pela comprida estrada que levava de Pompeia à Vila dos Mistérios, esperando que não surgisse um guarda para expulsá-lo. Assim que chegou na casa antiga, sentiu a imobilidade. Nenhum guarda, nenhum ser vivo. Apenas a aparição silenciosa e súbita de Armand diante da porta. Novamente Armand. Aparecera silenciosamente das sombras para o luar, um rapaz de jeans sujos e jaqueta de brim muito suada. Tinha abraçado Daniel e beijado seu rosto com suavidade, uma pele tão quente repleta do sangue fresco da matança. Daniel imaginou que conseguia sentir o cheiro do perfume dos vivos ainda preso a Armand. Quer entrar nessa casa? Armand sussurrara. Fechaduras jamais foram um empecilho para Armand. Daniel estava tremendo, à beira das lágrimas. E por quê? Tão bom vê-lo, tocá-lo? Ah, maldito. Entraram para os aposentos escuros, de teto baixo, a pressão do braço de Armand nas costas de Daniel estranhamente apaziguante. Ah, sim. Essa intimidade. Porque é isso mesmo, não é? Você, meu secreto. Secreto amante. Sim. Então Daniel compreendera, parado ali com Armand, na sala de jantar em ruínas, com seu famoso mural da flagelação ritual apenas visível na penumbra. Afinal, ele não vai me matar. Não vai fazer isso. É claro que não vai me fazer o que ele é, mas também não vai me matar. A dança não vai terminar assim. Mas como você podia não saber uma coisa como essa? Perguntara Armand, lendo-lhe os pensamentos. Amo você. Se não tivesse passado a amá-lo, já o teria matado, é claro. O luar entrava pelas treliças de madeira. As opulentas figuras dos murais criaram vida contra seu fundo vermelho, a cor de sangue seco. Daniel encarou intensamente a criatura à sua frente, aquela coisa que parecia humana e soava humana, mas não era. Sentiu uma horrível alteração na sua percepção. Viu aquele ser como um enorme inseto, um predador monstruoso e mau, que tinha devorado 1 milhão de vidas humanas. No entanto, amava aquela coisa. Amava a pele branca e macia, os grandes olhos castanhos. Amava-o não porque ele parecia um rapaz simpático e delicado, mas sim porque era horrível, terrível e detestável. e lindo. Tudo ao mesmo tempo. Amava como as pessoas amam o mal, porque isso as excita até o fundo da alma. Imagine, matar assim, tirar uma vida no momento que desejar, simplesmente matar, enfiar os dentes em outro e tirar tudo o que o outro pode oferecer. As roupas que ele usava, camisa de algodão azul, jaqueta de brim com botões de metal, onde tinha arranjado aquilo? Com uma vítima, sim. Era como pegar a faca e escalpelar a vítima ainda quente. Não era de se estranhar que as roupas cheirassem a sal e sangue, e os cabelos cortados como se não fossem crescer em 24 horas até seu tamanho normal, à altura dos ombros. Isso é ruim. Isso é ilusão. Isso é a que quero ser. E por isso não suporto olhar para ele. Os lábios de Armand moveram-se num sorriso suave, meio oculto. E então seus olhos nublaram-se e se fecharam. Ele inclinara-se para Daniel e pressionara os lábios contra o pescoço do rapaz. E mais uma vez, como naquele quartinho na rua de Devisadeiro, em São Francisco, com o vampiro Louis, Daniel sentiu dentes aguçados perfurarem a superfície de sua pele. Uma dor súbita e um calor latejante. Está me matando finalmente? Ficou tonto, incendiado, cheio de amor. Sim, faça isso. Mas Armand bebera apenas algumas gotas. Soltara Daniel e apertara-lhe suavemente os ombros, forçando-o a ajoelhar-se. Daniel erguera os olhos e vira o sangue fluindo do pulso de Armand. Grandes choques elétricos percorreram-no ao sentir o gosto daquele sangue. Por um instante, parecia que a cidade de Pompeia estava cheia de sussurros, gritos, uma impressão vaga e latejante de sofrimento e morte muito antigos. Milhares morrendo nas cinzas e na fumaça. Milhares morrendo juntos. Juntos. Daniel agarrara-se a Armand, mas o sangue desaparecera. Apenas um gostinho. Mais nada. Você é meu menino lindo, dissera Armand. Na manhã seguinte, quando acordou numa cama no Excelsior, em Roma, Daniel sabia que nunca mais fugiria de Armand. Menos de uma hora depois do crepúsculo, Armand apareceu. Iriam para Londres, o carro estava esperando para levá-los ao avião. Mas havia tempo suficiente, não havia? Para outro abraço, outra pequena troca de sangue. Aqui da minha garganta, dissera Armand, aninhando a cabeça de Daniel em sua mão. Um pulsar fraco e silencioso. A luz das lâmpadas intensificou-se, expandiu-se, obliterou o aposento. Amantes. Sim, tinha virado um romance estático e absorvente. Você vai ser o meu professor, dissera-lhe Armand. Vai me ensinar tudo sobre este século. Estou aprendendo segredos que me escapavam desde o início. Vai dormir quando o sol nascer, se quiser, mas as noites são minhas. Mergulharam ao próprio centro da vida. Armand era um gênio da dissimulação, e quando matava no início da noite, conseguia passar por humano em qualquer lugar. Nas primeiras horas, sua pele queimava de tão quente. Seu rosto era cheio de apaixonada curiosidade. Seus abraços eram rápidos e febris. Seria preciso ser imortal para conseguir acompanhar-lhe o ritmo. Daniel cochilava em concertos e óperas, ou durante as centenas de filmes a que Armand o arrastava para assistir. Havia também as festas intermináveis, as barulhentas reuniões, desde Chelsea até Mayfair, onde Armand discutia política e filosofia com estudantes, mulheres da moda ou qualquer pessoa que lhe desse a menor chance. Seus olhos ficavam úmidos de entusiasmo. A voz perdia sua ressonância sobrenatural e tomava o ácido sotaque humano dos outros rapazes presentes. Roupas de todos os tipos o fascinavam, não por sua beleza, mas pelo que ele achava que significavam. Usava jeans e camisetas como Daniel. Usava suéter de tricô e sapatos de operário, jaquetas de couro e óculos espelhados no alto da cabeça. Usava terno sob medida e smokings e casaca, quando tinha vontade. Os cabelos numa noite eram cortados curtos, como qualquer rapaz de Cambridge, e no dia seguinte ficavam longos, cacheados, angelicais. Parecia-lhe que ele e Daniel estavam sempre subindo 4 andares de escadas mal iluminadas para visitar algum pintor, escultor ou fotógrafo, ou para ver algum filme especial, nunca lançado, porém revolucionário. Passavam horas em apartamentos baratos de mocinhas de olhos escuros que tocavam rock e faziam chás de ervas que Armand nunca bebia. Homens e mulheres apaixonavam-se por Armand, naturalmente. Tão inocente, tão apaixonado, tão brilhante. É mesmo. Na verdade, o poder de sedução de Armand quase lhe escapava ao controle, e era Daniel quem devia dormir com aqueles infelizes. Se Armand conseguisse armar a situação, enquanto este assistia sentado numa cadeira, um cupido de olhos escuros, com um terno sorriso de aprovação. Era tórrida, perturbadora aquela paixão testemunhada. Daniel usando o outro corpo com um abandono ainda maior, excitado pelo duplo propósito de cada gesto íntimo. No entanto, depois ficava deitado, vazio, olhos fixos em Armand, ressentido, frio. Em Nova York foram as vernissagens em museus, a cafés, bares, adotaram um jovem bailarino, pagando-lhe todas as contas durante seu aprendizado. Sentavam-se nos degraus do sonho e de Greenwich Village, passando as horas com quem quer que parasse para juntar-se a eles. Frequentavam aulas noturnas de literatura, filosofia, história da arte, política, estudavam biologia, compravam microscópios, colecionavam espécimes, estudavam livros de astronomia e montavam gigantescos telescópios nos telhados dos prédios onde moravam alguns dias, no máximo um mês. Iam a lutas de boxe, shows de rock, espetáculos na Broadway. As invenções tecnológicas começaram a obcecar Armand. Primeiro foram batedeiras de cozinha, nas quais ele fazia horríveis misturas, baseadas principalmente nas cores dos ingredientes. Depois fornos de micro-ondas, nos quais cozinhava baratas e ratos. Trituradores de lixo o encantavam. Ele os alimentava com toalhas de papel e pacotes inteiros de cigarros. Depois foram os telefones. Ligava para o planeta inteiro, conversando horas com mortais na Austrália ou na Índia. Finalmente, a televisão seduziu-o completamente, de modo que o apartamento era cheio de alto-falantes, aos berros e telas tremeluzindo. Qualquer coisa que tivesse céu azul deliciava. Depois passou a assistir aos noticiários, aos seriados do horário nobre, e no fim a qualquer filme exibido, independentemente da qualidade. Finalmente passou a interessar-se por certos filmes. Assistia incansavelmente Blade Runner, O Caçador de Androides, fascinado por Rutger Hauer, o musculoso ator que, como líder dos androides rebeldes, enfrenta seu criador humano, beija-o e depois esmaga-lhe o crânio. Isso sempre provocava em Armand um risinho lento e quase travesso, os ossos rachando, o olhar do gélido dos olhos azuis de Hauer. Este aí é o próprio Lestat, seu amigo. Certa vez cochichou Daniel. Lestat teria, como é que se diz, teria peito para fazer isso. Depois de Blade Runner foi aquele filme engraçado e idiota, Os Bandidos do Tempo, uma comédia inglesa em que cinco anões roubam um mapa da criação e viajam através dos buracos do tempo. Vão rolando de um século para outro, roubando e fazendo confusão, junto com um companheiro garotinho, até que terminam todos no covil do demônio. Uma cena em particular tornou-se a predileta de Armand. Os anões num palco em ruínas em Castelleone, cantando Eu e a Minha Sombra para Napoleão. Armand ficava maluco. Perdia toda a sua compostura sobrenatural e tornava-se inteiramente humano, rindo até chorar. Daniel tinha que admitir que aquele número, Eu e a Minha Sombra, tinha mesmo um certo encanto, com os anões tropeçando, brigando entre si, bagunçando tudo e os músicos do século XVIII perplexos, sem saber o que pensar daquela canção do século XX. Napoleão ficou espantado, depois achou maravilhoso. A cena inteira era genial, mas quantas vezes um mortal aguentaria assisti-la? Para Armand, parecia não haver limite. No entanto, seis meses depois, ele tinha trocado os filmes por uma câmera de vídeo para fazer seus próprios filmes. Arrastou Daniel por Nova York inteira, entrevistando pessoas nas ruas de vida noturna. Armand possuía vídeos de si próprio recitando poesia em italiano ou latim, ou simplesmente encarando a câmera de braços cruzados, uma presença branca e brilhante entrando e saindo de foco numa luz bronzeada, eternamente baça. Então, em algum lugar, de um modo qualquer, desconhecido para Daniel, Armand fez uma longa filmagem de si mesmo deitado no caixão durante seu sono diurno, tão semelhante à morte. Daniel não conseguiu ver isso. Armand sentava-se durante horas diante do filme, contemplando seus cabelos, cortados ao amanhecer, crescendo lentamente por sobre o cetim, enquanto ele jazia imóvel, de olhos fechados. Em seguida foram os computadores. Ele enchia disquete após disquete com seus escritos secretos. Alugou apartamentos em Manhattan para alojar seus editores de texto e suas máquinas de videogame. Finalmente voltou-se para os aviões. Daniel sempre fora um viajante compulsivo. Fugira de Armand pelo mundo inteiro. E obviamente ele e Armand já tinham viajado juntos de avião. Não era novidade. Mas agora era uma exploração concentrada. Tinham que passar a noite inteira no ar. Não era raro voarem para Boston, depois Washington, Chicago e de volta a Nova York. Armand observava tudo. Passageiros, aeromoças, falava com os pilotos, acomodava-se nas confortáveis poltronas da primeira classe e ficava escutando o ronco dos motores. Amava especialmente os jatos de dois andares. Era preciso sempre tentar aventuras mais longas, mais ousadas. Direto ao Port au Prince, ou São Francisco, ou Roma, ou Madrid, ou Lisboa, não fazia diferença, contanto que Armand estivesse em terra em segurança quando amanhecesse. Armand virtualmente desaparecia ao amanhecer. Daniel nunca ficou sabendo onde ele dormia. Mas, de qualquer maneira, ao amanhecer, Daniel já estava dormindo em pé. Durante 5 anos não viu o meio-dia. Frequentemente, Armand já estava no quarto havia algum tempo, quando Daniel despertava. O café estaria no fogo, a música ligada. Vivaldi ou piano de bar, pois Armand amava as duas coisas igualmente. E ele estaria andando de um lado para outro, pronto para o despertar de Daniel. Venha, meu amor. Esta noite vamos a balé. Quero ver Baryshnikov. Depois disso, vamos ao Village. Lembra-se daquela banda de jazz que eu adorei no verão passado? Bom, eles voltaram. Venha depressa, meu amado. Temos que ir. E se Daniel demorasse, a mãe empurrava-o para o chuveiro. Ensaboava-o, lavava-o, puxava para fora, enxugava-o e barbeava-o com amoroso cuidado, como um barbeiro de antigamente, e finalmente vestia-o, depois de escolher criteriosamente uma roupa do armário de roupas sujas e maltratadas de Daniel. Daniel adorava a sensação das mãos rígidas, brancas e brilhantes em sua pele nua. Pareciam luvas de cetim. E os olhos castanhos que pareciam atrair Daniel para fora de si mesmo. Ah, aquela deliciosa desorientação. A certeza de que estava sendo levado para baixo, para fora de todas as coisas físicas, e finalmente as mãos se fechando suavemente em torno da sua garganta, e os dentes rompendo a pele. Fechava os olhos, o corpo aquecendo-se aos poucos, para queimar de verdade quando o sangue de Armand tocava em seus lábios. Ouvia novamente os suspiros distantes, o grito. Seria das almas perdidas? Parecia haver à sua volta uma enorme continuidade luminosa, como se todos os seus sonhos estivessem ligados de repente. E fossem de uma importância vital, mas todo se esvaía. Certa vez ele estendeu a mão, agarrou Armand com toda a sua força e tentou rasgar-lhe a carne da garganta. Armand tinha sido tão paciente, fazendo o corte para ele e deixando-o beber por um longo tempo. Sim, foi o mais longo, depois afastando-o suavemente. Daniel já não tinha poder de decisão. Vivia em apenas 2 estados alternados, sofrimento e êxtase, unidos pelo amor. Nunca sabia quando ia ganhar o sangue. Nunca soube se as coisas pareciam diferentes por causa do sangue. Os cravos encarando-o de dentro dos vasos. Arranha-céus horrivelmente visíveis como plantas crescendo de sementes de aço da noite. Para o dia o porquê ele estava enlouquecendo. Então veio a noite em que Armand disse que estava pronto para entrar realmente neste século. Pois agora entendia o suficiente sobre ele. Desejava a riqueza incalculável. Desejava uma enorme propriedade, cheia de todas aquelas coisas que ele aprendera a apreciar. Iates, aviões, carros, milhões de dólares. Queria comprar para Daniel tudo aquilo que ele pudesse vir a desejar. O que quer dizer milhões? Zombara Daniel. Você joga fora as roupas que usa, aluga apartamentos e esquece onde são. Sabe o que é um código postal? Ou um incentivo fiscal? Sou eu quem compra todas essas merdas, essas passagens de avião. Milhões. Como é que vamos ganhar esses milhões? Roube outra Maserati e pronto, pelo amor de Deus. Daniel, você é um presente de Louis para mim. A Armand respondeu com ternura. Que faria sem você? Entende tudo errado. Os olhos estavam enormes, infantis. Quero estar no centro das coisas, como estava em Paris antigamente, no Teatro dos Vampiros. Você com certeza se lembra. Quero ser um tumor no próprio olho do mundo. Daniel ficara atordoado com a velocidade em que as coisas aconteceram. Tudo começou com o encontro de um tesouro no oceano perto da Jamaica. Armand alugou um barco para mostrar a Daniel onde deveriam começar a operação de resgate. Poucos dias depois foi descoberto um galeão espanhol naufragado, carregado de ouro e joias. Em seguida foi uma descoberta arqueológica, preciosas estatuetas olmecas. Dois outros navios afundados foram encontrados em rápida sucessão. Um terreno barato na América do Sul deu-lhe uma mina de esmeraldas esquecida havia muito. Compraram uma mansão na Flórida, iates, voadeiras, um jatinho pequeno, mas primorosamente equipado. E então precisavam estar vestidos como príncipes em todas as ocasiões. O próprio Armand supervisionou as camisas, os ternos, os sapatos de Daniel, feitos sob medida. Escolheu os tecidos para um estoque interminável de paletós, calças, roupões, lenços de seda. Evidentemente, Daniel tinha que ter capas de chuva forradas de mink, para os dias mais frios, e smokings para Monte Carlo, e abotoaduras preciosas, e até mesmo uma capa longa, de camurça preta, que ficava muito bem em Daniel, com sua estatura do século XX. Quando Daniel acordava ao crepúsculo, suas roupas já estavam preparadas. Que Deus o ajudasse se ele trocasse um item sequer, do lenço de linho às meias de seda preta. O jantar estaria esperando na enorme sala de jantar, com suas janelas abertas para a piscina. Armand já estava sentado à sua escrivaninha, no escritório contigo. Havia trabalho a fazer. Mapas a consultar, mais dinheiro a ganhar. Mas como consegue fazer isso? Daniel perguntara, ao ver Armand tomando notas, escrevendo instruções para novas compras. Se você consegue ler a mente dos homens, consegue qualquer coisa que queira. Armand respondera pacientemente. Ah, aquela voz suave e pausada. Aquele rosto de garoto aberto e quase confiante. Os cabelos louros sempre caindo descuidadamente nos olhos. O corpo que sugeria serenidade humana, tranquilidade física. Então me dê o que eu quero. Daniel pedira. Eu lhe dou tudo o que me pedir. É, mas não o que eu já pedi, o que eu quero. Fique vivo, Daniel. Um sussurro baixo como um beijo. Digo-lhe de coração, a vida é melhor que a morte. Não quero ser vivo, Armand. Quero viver para sempre. Então lhe direi se a vida é melhor que a morte. O fato era que a riqueza o estava descontrolando, fazendo com que sentisse sua mortalidade mais agudamente que antes. Velejando na cálida corrente do Golfo numa noite de céu claro, pontilhada de estrelas, ele desejou desesperadamente possuir tudo aquilo para sempre. Com ódio e amor, contemplou Armand dirigindo o barco sem esforço. Armand iria mesmo deixá-lo morrer? A brincadeira de comprar continuou. Picassos, Degas, Van Goghs foram apenas alguns dos quadros roubados que Armand recuperou sem explicação e entregou a Daniel para que os vendesse ou recebesse a recompensa. Evidentemente, os últimos donos não ousavam mostrar-se, isso se tivesse sobrevivido à silenciosa visita noturna de Armand aos esconderijos onde os tesouros roubados estavam expostos. Às vezes nem existia um dono. Rendiam milhões nos leilões. Mas até isso não era suficiente. Pérolas, rubis, esmeraldas, tiaras de diamantes, tudo isso ele levava para Daniel. Não é importante. São roubadas. Ninguém vai pedir de volta. E dos selvagens traficantes de drogas de Miami, Armand roubava qualquer coisa. Armas, maletas cheias de dinheiro, até seus barcos. Daniel contemplava as muitas pilhas de notas verdes, que as secretárias contavam e embalavam para as contas secretas nos bancos europeus. Frequentemente Daniel via Armand sair, sozinho para caçar nas mornas águas sulinas. Um rapaz de camisa de seda e calças pretas, dirigindo uma voadeira sem iluminação. O vento fustigando seus cabelos compridos. Um inimigo mortal. Em algum lugar lá fora, além do alcance da vista, ele encontra seus contrabandistas e os ataca. O pirata solitário, a morte. As vítimas serão jogadas nas profundezas, os cabelos ondulando talvez por um momento, enquanto a lua ainda os pode iluminar, e erguem os olhos para um último vislumbre daquilo que tinha sido sua ruína. Esse rapaz. Eles, que pensavam ser perigosos. Deixa eu ir com você? Deixa eu ver quando você agir? Não. Finalmente tinham juntado capital suficiente. A mãe estava pronta para atuar de verdade. Mandou Daniel fazer compras sem ouvir conselhos, sem hesitar. Uma flotinha de barcos de cruzeiro, uma cadeia de restaurantes e hotéis. Quatro aviões particulares estavam agora à disposição deles. A mãe tinha 8 telefones. E então o sonho definitivo. A Ilha da Noite. Criação pessoal do próprio Aman, com seus 5 andares de teatros, restaurantes e lojas. Ele próprio desenhou as plantas para os arquitetos que escolheu. Deu-lhes listas intermináveis dos materiais que queria usar. As fazendas, as esculturas, os chafarizes, até mesmo as flores, as árvores em vasos. A Ilha da Noite. Do pôr do sol ao amanhecer, os turistas a invadiam, barcos trazendo-os de Miami sem descanso. Ouvia-se música eternamente, nas galerias, nas pistas de dança. Os elevadores de vidro nunca interrompiam sua subida ao céu. Lagos, regatos, cachoeiras reluziam em meio a canteiros de flores úmidas e frágeis. Podia-se comprar qualquer coisa na Ilha da Noite. Diamantes, uma Coca-Cola, pianos, papagaios, alta costura, bonecas de porcelana. Todas as cozinhas do mundo estavam representadas lá. 5 filmes eram exibidos todas as noites nos cinemas. Havia tweed inglês e couro espanhol, seda indiana, tapetes chineses, prata de lei, sorvetes de casquinha e algodão doce, porcelana, sapatos italianos. Ou podia-se morar ao lado, em secreto esplendor, indo e voltando do redemoinho quando se desejasse. Tudo isso é seu, Daniel. Dissera Armand, percorrendo devagar os aposentos espaçosos e arejados da sua própria Vila dos Mistérios, que ocupava 3 andares e porões proibidos a Daniel. Suas janelas abertas para a vista noturna de Miami, distante e ardente para as nuvens vagas que passavam lá no alto. Esplêndida a mistura de antigo e novo. Portas de elevadores que se abriam para aposentos retangulares cheios de tapeçarias medievais e candelabros antigos. Televisores enormes em todos os cômodos. A suíte de Daniel era cheia de pinturas da Renascença e tapetes persas. O melhor da escola veneziana rodeava Armand em seu escritório acarpetado, de branco, cheio de computadores, intercomunicadores e monitores. Os livros, as revistas e os jornais vinham do mundo inteiro. Este é o seu lar, Daniel. E assim tinha sido, e Daniel o tinha amado, era preciso admitir. E o que amava ainda mais era a liberdade, o poder e o luxo que o rodeava onde quer que ele fosse. Ele e Armand foram às profundezas da selva da América Central para ver as ruínas maias. Subiram a encosta do Annapurna para vislumbrar o pico distante sob o luar. Pelas ruas apinhadas de Tóquio tinham caminhado juntos, por Bangkok, Cairo e Damasco, por Lima, Rio e Katmandu. De dia, Daniel gozava do conforto dos melhores hotéis. À noite vagava destemido, com Armand a seu lado. No entanto, de vez em quando, a ilusão de vida civilizada rompia-se. De vez em quando, em algum lugar longínquo, Armand sentia a presença de outros imortais. Explicara que tinha lançado seu escudo em volta de Daniel, mas mesmo assim preocupava-se. Daniel precisava ficar a seu lado. Faça-me igual a você, e não vai mais se preocupar. Não sabe o que está dizendo. Armand respondera. Agora você é um entre bilhões de humanos sem rosto. Se fosse um de nós, seria como uma vela acesa no escuro. Daniel não se conformava. Iam descobrir você, sem dúvida. Continuará, Armand. Estava zangado, embora não com Daniel. O fato era que não gostava de conversar sobre os não-mortos. Não sabe que os velhos destroem os novos sem hesitar? Seu amado Louis não lhe explicou isso? É o que eu faço sempre que chegamos a algum lugar. Acabo com eles, os novinhos, a escória. Mas não sou invencível. Fez uma pausa como se decidisse se devia ou não continuar. Sou como qualquer fera caçando. Tenho inimigos mais velhos e mais poderosos que tentariam me destruir, se isso lhes interessasse. Mais velhos que você? Mas pensei que você fosse o mais velho de todos. Havia anos que não falavam em entrevista com o vampiro. Na realidade, jamais tinham discutido sobre seu conteúdo em detalhes. Não, claro que não sou o mais velho. Responderá, Armand. Parecia pouca vontade. simplesmente o mais velho que seu amigo Louis já conheceu. Há outros. Não sei o nome deles. Raramente vi seus rostos. Mas às vezes eu o sinto. Pode-se dizer que nós nos sentimos uns aos outros. Mandamos nossos sinais silenciosos, mas poderosos. Fique longe de mim. Na noite seguinte, ele dera um medalhão, um amuleto, como chamava, para Daniel usar. Primeiro beijou e esfregou as mãos nele como se para aquecê-lo. Era estranho assistir aquele ritual. Ainda mais estranho ver o próprio medalhão com a letra A entalhada e dentro o minúsculo frasco com o sangue de Armar. Tome, arrebente o fecho se algum deles se aproximar de você. Quebre o frasco imediatamente, e eles vão sentir o poder que o protege. Não ousarão. Você vai deixar que me matem? Sei que vai. Daniel respondera com frieza. Dê-me o poder de lutar por mim mesmo. Mas desde então usava o medalhão. Sob a luz, ele examinara o A e os intrincados entalhes e descobriu que eram figuras humanas retorcidas, algumas mutiladas, outras contorcendo sem agonia, algumas mortas. Na realidade, um objeto horrível. Ele o deixara cair de volta dentro da camisa, frio, de encontro à pele, mas pelo menos fora de vista. No entanto, Daniel nunca viu ou sentiu a presença de outro ser sobrenatural. Lembrava-se de Louis como se fosse uma alucinação, algo produzido por uma febre. Armand era o único oráculo de Daniel. Seu deus demoníaco, desapiedado e amoroso. Sua amargura crescia. A vida com Armand inflamava-o, enlouquecia-o. Passaram-se anos desde que Daniel pensara em sua família, nos amigos que costumava ter. Seus parentes recebiam cheques, disso ele fazia questão. Mas agora eram apenas nomes numa lista. Você nunca vai morrer, mas olha para mim e me vê morrer, noite após noite, você observando. Brigas feias terríveis, Armand finalmente perdendo o controle de olhos vidrados de ódio silencioso, depois chorando baixinho, mas incontrolavelmente, como se alguma emoção perdida tivesse sido redescoberta e ameaçasse despedaçá-lo. Não vou fazer isso, não posso. Peça-me para matá-lo, seria mais fácil. Você não sabe o que está pedindo, entende? É sempre um erro. Não vê que qualquer um de nós preferiria ser apenas humano? Desistir da imortalidade para viver uma vida só? Não acredito. É a primeira vez que você me conta uma mentira tão deslavada. Como ousa? Não me bata. Pode me matar sem querer. Você é muito forte. Eu desistiria. Se não fosse um covarde na hora H, se depois desses 500 anos de gula neste redemoinho não estivesse ainda aterrorizado com a morte. Não desistiria, não. O medo não tem nada a ver com isso. Imagine uma única vida naquela época em que você nasceu. Nada disto aqui teria existido. Este futuro em que você tem o poder e o luxo que Genghis Khan nunca sonhou ter. Mas esqueça os milagres da tecnologia. Preferiria ignorar os destinos do mundo? Ah, não me venha me dizer isso. Nunca chegaram a uma decisão. A briga sempre terminava com um abraço, o beijo que ardia nele, a mortalha de sonhos fechando-se sobre ele, como uma enorme rede, a fome. Eu te amo. Quero mais. Sim, mais. Mas nunca o suficiente. Era inútil. Que é que aquelas transfusões tinham feito ao seu corpo e sua alma? Dando-lhe a possibilidade de ver com maiores detalhes a queda da folha que cai? Armand não ia dar o que ele pedia. Várias vezes Armand viu Daniel ir embora e perder-se nos terrores do mundo cotidiano. Preferia esse risco do que fazer o que o outro queria. Nada havia que Daniel pudesse fazer para obtê-lo. Nada que pudesse dar em troca. E então começava a viagem errante, a fuga, e Armand não o seguia. Esperava sempre até Daniel implorar para voltar. Ou até Daniel estar além da possibilidade de chamá-lo. Até Daniel estar à beira da própria morte. E então, só então, Armand trazia de volta. A chuva martelava as calçadas largas da Avenida Michigan. A livraria estava vazia, as luzes apagadas. Em algum lugar, um relógio batera às 9 horas. Ele parou junto à vidraça, observando o trânsito passar à sua frente. Nenhum lugar aonde ir. Beber a gota de sangue dentro do medalhão. Por que não? Ele está, na Califórnia, já em plena caça, talvez neste instante emboscando uma vítima. E estavam preparando o auditório para o show, não estavam? Homens mortais colocando refletores, microfones, quiosques, alheios aos códigos secretos sendo enviados. A sinistra plateia que estaria oculta entre a grande multidão humana, indiferente e inevitavelmente histérica. Ah, talvez Daniel tivesse feito um terrível erro de cálculo. Talvez Armand estivesse lá. A princípio parecia uma impossibilidade, depois uma certeza. Por que Daniel não tinha visto isso antes? Certamente Armand tinha ido. Se havia alguma verdade no que Lestat tinha escrito, Armand iria para testemunhar, para procurar talvez aqueles de quem se perderam ao longo dos séculos e que agora eram atraídos a Lestat pelo mesmo motivo. E que importância teria então um amante mortal, um humano que durante uma década fora pouco mais que um brinquedo? Não. Armand tinha ido sem ele. E dessa vez não haveria resgate. Sentia-se pequeno e friorento. Parado ali, sentia-se infeliz e solitário. Suas premonições não tinham importância, o sonho das gêmeas que descera sobre ele e o deixara com mil pressentimentos. Essas eram coisas que passavam por ele como grandes asas negras. Dava para sentir o vento indiferente que provocavam ao passar. Armand seguira sem ele em direção a um destino que Daniel nunca compreenderia inteiramente. Aquilo enchia-o de horror, de tristeza. Portões trancados. A ansiedade criada pelo sonho misturava-se a um medo informe e sufocante. Chegar ao fim. Que faria? Exausto, visualizou a ilha da noite fechada para ele. Viu a casa atrás de suas paredes brancas, bem acima da praia, inatingível. Imaginou seu passado desaparecido, como seu futuro. A morte era a compreensão do presente imediato, de que finalmente não há mais coisa alguma. Caminhou alguns passos, as mãos estavam dormentes. A chuva empapara sua camiseta. Tinha vontade de deitar-se na calçada e deixar que as gêmeas voltassem. E as frases de Lestat passavam-lhe pela cabeça. O truque negro, ele chamava o momento do renascimento. O jardim selvagem, ele chamava o mundo que podia abraçar monstros tão primorosos. Ah, sim. Mas deixe-me ser um amante no jardim selvagem com você. E a luz que sumiu de minha vida voltaria numa grande explosão de glória. Da carne mortal, eu passaria para a eternidade. Seria um de vocês. Tonto. Quase caíra? Alguém falando com ele, perguntando se estava bem. Não. Claro que não. Por que estaria? Mas sentiu uma mão em seu ombro. Daniel. Ergueu os olhos. Armand estava parado junto ao meio-fio. A princípio, ele não conseguiu acreditar. Desejava tanto aquilo. E não podia negar a que estava vendo. Armand estava parado ali. Contemplava-o silenciosamente de dentro da imobilidade sobrenatural que ele parecia carregar consigo. O rosto enrosbecido sob um toque mínimo de palidez. Parecia normal. Se é que a beleza é normal. No entanto, estranhamente diferenciado das coisas materiais que o tocavam. O terno branco amassado que usava. Atrás dele esperava o grande vulto cinzento de um Rose. Como uma visão ancilar. Gotas escorrendo de seu teto prateado. Vamos, Daniel. Desta vez você dificultou as coisas para mim, não foi? Dificultou muito. Por que a urgência da ordem, quando a mão que o puxava para a frente era tão forte? Era muito raro ver a Armand tão zangado. Ah, como Daniel amava aquela raiva. Seus joelhos cederam. Sentiu-se erguido. E então o veludo macio do banco traseiro do carro estendeu-se diante dele. Caiu em cima das mãos. Fechou os olhos. Mas Armand colocou-o sentado e manteve-o assim. O carro balançava deliciosamente enquanto avançava. Tão bom dormir finalmente nos braços de Armand. Porém, havia muita coisa que devia contar a Armand. Tanta coisa sobre o sonho, o livro. Acha que eu não sei? Armand sussurrou. Havia uma luz estranha nos olhos dele. O que seria? Alguma coisa crua e terna no seu modo de olhar. Toda a pose desaparecera. Ele ergueu um cálice com conhaque e colocou-o na mão de Daniel. E você fugindo de mim, de Estocolmo para Edimburgo, Paris. Que é que pensa que sou? Acha que posso segui-lo em tal velocidade por tantos caminhos? E o perigo? De repente, os lábios contra o rosto de Daniel... Ah, sim. Assim está melhor. Gosto de beijar. e de me aninhar de encontro a coisas mortas. Sim, abrace-me. Enterrou o rosto no pescoço de Armar. O seu sangue. Ainda não, meu amado. Armar empurrou, apertando os dedos contra os lábios de Daniel. Havia um sentimento pouco comum em sua voz, baixa e controlada. Escute o que vou lhe dizer. No mundo inteiro, nossa espécie está sendo destruída. Destruída. Aquilo provocava uma corrente de pânico que o percorreu, tensionando-lhe o corpo, apesar da sua exaustão. Tentou prestar atenção em Armar, mas estava vendo as gêmeas ruivas de novo. Os soldados, o corpo enegrecido da mãe, sendo virado nas cinzas. Mas o significado? A continuidade? Por quê? Não sei, disse Armar. Estava falando do sonho, pois ele também o tivera. Levou o conhaque aos lábios de Daniel. Ah, tão quente. Ele perderia a consciência se não se esforçasse. Estavam agora correndo silenciosamente pela rodovia, saindo de Chicago, a chuva inundando as janelas, abraçados naquele lugarzinho quente, forrado de veludo. Ah, uma linda chuva de prata. E Armand voltara-se, como se ouvisse alguma música distante, os lábios entreabertos, paralisados no momento em que ele ia falar. Estou com você. Em segurança. Em segurança não, Daniel. Ele respondeu. Talvez nem por uma noite, nem por uma hora. Daniel tentou raciocinar, formular uma pergunta, mas estava fraco e tonto demais. O carro era tão confortável, seu movimento era tão tranquilizador. E as gêmeas? As lindas gêmeas ruivas queriam entrar agora. Seus olhos se fecharam por uma fração de segundo e ele afundou contra o ombro de Armand, sentindo a mão de Armand em suas costas. Bem distante, ouviu a voz do outro. O que é que vou fazer com você, meu amado? Especialmente agora, que eu mesmo estou com tanto medo. Novamente a escuridão. Ele agarrou-se ao sabor do conhaque em sua boca ao toque da mão de Armand, mas já estava sonhando. As gêmeas estavam caminhando no deserto. O sol estava alto. Queimava-lhes os braços alvos, os rostos. Seus lábios estavam inchados e gretados de sede. As vestes estavam manchadas de sangue. Façam a chuva cair. Daniel sussurrou alto. Vocês conseguem. Façam a chuva cair. Uma das gêmeas ajoelhou-se. A irmã ajoelhou-se também e abraçou-a. Cabelos ruivos e cabelos ruivos. Em algum lugar distante, ele ouviu novamente a voz de Armand. Armand dizia que elas estavam muito no centro do deserto. Nem mesmo os espíritos poderiam fazer chover nesse lugar. Mas por quê? Os espíritos não podiam fazer qualquer coisa? Sentiu novamente Armand beijá-lo com suavidade. As gêmeas sentaram num desfiladeiro baixo, entre montanhas. Mas não há sombra, pois o sol está diretamente acima delas. E as paredes de pedra são perigosas demais para a escalada. Elas continuam a caminhar. Será que ninguém pode ajudá-las? Agora tropeçam e caem depois de poucos passos. As rochas parecem quentes demais para serem tocadas. Finalmente, uma delas cai de rosto na areia e a outra deita-se por cima, abrigando-a com seus cabelos. Ah, se pelo menos viesse a noite com seus ventos frios. De repente, a gêmea que protege a irmã ergue os olhos. Um movimento nos penhascos. Depois, novamente, a imobilidade. Uma pedra cai ecoando. E então Daniel vê uns homens descendo o precipício, o povo do deserto, com a mesma aparência de há milhares de anos atrás. Pele escura e vestes brancas e pesadas. As gêmeas põem-se de joelhos quando os homens se aproximam. Eles oferecem água. Derramam água fresca sobre as gêmeas. De repente, elas estão rindo e falando histericamente. Tão grande é seu alívio. Mas os homens não compreendem. Então são gestos tão puramente eloquentes, enquanto uma das gêmeas aponta para o ventre da irmã. Depois dobra os braços, fazendo o sinal universal de ninar um bebê. Ah, sim. Os homens erguem a mulher grávida, e todos se dirigem para o oásis em volta do qual estão suas tendas. Finalmente, à luz da fogueira do lado de fora da tenda, as gêmeas dormem, seguras, entre o povo do deserto, os beduínos. Será que os beduínos são tão antigos que sua história remonta a milhares e milhares de anos? Ao amanhecer, uma das gêmeas se levanta, aquela que não está grávida. Enquanto a irmã observa, ela se encaminha para as oliveiras do oásis. ergue os braços e a princípio parece estar apenas dando as boas-vindas ao sol. Outros já acordaram e juntam-se para ver. Então surge um vento suave, movimentando os galhos das oliveiras, e a chuva leve e doce começa a cair. Ele abriu os olhos. Estava no avião. Reconheceu imediatamente. O pequeno quarto, pelas paredes de plástico branco e a qualidade calmante da fraca luz amarela. Tudo sintético, duro e brilhante como as grandes costelas das criaturas pré-históricas. As coisas deram uma volta completa. A tecnologia recriou a câmara de Jonas no fundo do ventre da baleia. Ele estava deitado na cama que não tinha pés, pernas ou estrado. Alguém havia lavado seu rosto e suas mãos. Estava barbeado. Ah, que delícia! E o ronco dos motores era um enorme silêncio, a baleia respirando, cortando o mar. Aquilo tornava-lhe possível ver distintamente as coisas à sua volta. Um frasco. Bourbon. Ele queria. Mas estava exausto demais para mover-se. E alguma coisa não estava certa, alguma coisa. Levantou a mão, tocou no pescoço. O amuleto sumira. Mas não tinha importância. Ele estava com a arma. A mãe estava sentada junto à mesinha perto da janela que era o olho da baleia, a pálpebra de plástico branca puxada até o fim. Tinha cortado os cabelos, e agora usava lã preta, como o cadáver novamente vestido para o enterro, até os brilhantes sapatos pretos. Tudo muito melancólico. Alguém, por favor, leia agora o Salmo 23. Traga as roupas brancas de volta. Você está morrendo. Disse a mãe baixinho. E embora caminhe no vale das sombras da morte, etc, etc. Sussurrou Daniel. Tinha a garganta seca e a cabeça doía. Não era importante dizer o que realmente pensava. Tudo tinha sido dito muito tempo antes. A mãe tornou a falar silenciosamente, um raio laser tocando o cérebro de Daniel. Quer saber dos detalhes? Você agora não pesa nem 60 quilos. E o álcool está corroendo por dentro. Está meio maluco. No mundo não há quase nada de que você goste. A não ser conversar com você de vez em quando. É tão fácil ouvir o que você diz. Se você nunca mais me visse, isso só ia piorar as coisas. Se continuar como está, não vai viver nem 5 dias. Uma ideia insuportável. Mas se é assim, então por que andei fugindo? Nenhuma resposta. Como tudo parecia nítido. Não era apenas o ronco dos motores, era o curioso movimento do avião, aquela ondulação irregular e interminável, como se ele passasse por saliências e buracos, de vez em quando subindo uma encosta. A baleia seguindo a toda velocidade o caminho das baleias, como dizia Beowulf. Os cabelos de Armand estavam cuidadosamente escovados para um lado. Relógio de ouro no pulso, uma daquelas peças de alta tecnologia que ele adorava. Imagine aquela coisa com seus algarismos brilhando no escuro de um caixão durante o dia. E o casaco preto, meio antiquado, com suas lapelas estreitas. O colete era de seda preta, pelo menos parecia. Mas o rosto, ele tinha se alimentado. E muito bem. Lembra-se de alguma coisa que eu lhe disse antes? Sim, respondeu Daniel. Mas na verdade tinha dificuldades em lembrar-se. Então tudo voltou de repente, opressivamente. Alguma coisa sobre destruição em toda parte. Mas estou morrendo. Eles estão morrendo. Eu estou morrendo. Eles conseguiram ser imortais antes disso acontecer. E sou apenas vivo. Está vendo? Eu me lembro. Gostaria de beber conhaque agora. Não há coisa alguma que eu possa fazer para que você queira viver, não é mesmo? Não me venha com isso de novo. Vou saltar do avião, se você continuar. Quer me ouvir, então? Ouvir de verdade? Como posso deixar de ouvir? Não consigo fugir da sua voz quando você quer que eu ouça. É como um pequeno microfone dentro da minha cabeça. Que é isso? Está chorando? Vai chorar em cima de mim? Por um segundo, ele parecia um garoto. Que disfarce perfeito. Maldito seja, Daniel. Ele disse, e Daniel ouviu as palavras em voz alta. Um arrepio percorreu-o. Horrível vê-lo sofrer. Daniel nada disse. O que nós somos não era para existir, você sabe. Armand falou. Não precisava ler o livro de Lestat para descobrir. Qualquer um de nós podia ter lhe contado que foi uma abominação, uma fusão demoníaca. Então, o que Lestat escreveu é verdade. Um demônio que entrou na mãe e no pai, os antigos egípcios. Bem, pelo menos um espírito. Naquela época, eles o chamavam de demônios. Não importa que seja verdade ou não. O princípio não tem mais importância. O que importa agora é que o fim pode estar próximo. Um profundo espasmo de pânico, a atmosfera do sonho voltando, o som agudo dos gritos das gêmeas. Escute-me. Pediu Armand pacientemente, chamando de volta para longe das duas mulheres. Lestat despertou alguma coisa ou alguém. A caixa? Enkyu? Talvez. Pode ser mais que um dos dois. Ninguém sabe ao certo. Há um grito de perigo, vago e repetido, mas ninguém parece saber de onde vem. Sabem apenas que estão sendo caçados e destruídos. E as casas comunais, os pontos de encontro, estão explodindo em chamas. Ouviu o grito de perigo. Dena sussurrou. Às vezes muito forte no meio da noite e em outros momentos como um eco. Tornou a ver as gêmeas. Tinha que ser algo ligado às gêmeas. Mas como sabe essas coisas sobre as casas comunais, sobre... Daniel, não me atormente. Não temos muito tempo. Eu sei. Os outros sabem. É como uma corrente percorrendo os fios de uma grande teia. Sim. Sempre que bebia o sangue vampiresco, ele vislumbrava por um instante a grande rede de conhecimento, ligações, visões incompreendidas. E era verdade, então. A teia começara com a mãe e o pai. Há muitos anos, eu não teria me importado com tudo isso. A mãe interrompeu. O que quer dizer? Mas não quero que termine agora. Não quero continuar. A não ser que você... Sua expressão alterou-se levemente, tomando um vago ar de surpresa. Não quero que você morra. Daniel não disse coisa alguma. Sinistra a imobilidade daquele momento, mesmo com o avião cortando suavemente as correntes de ar. Armand sentado ali, tão controlado, tão paciente, com as palavras desmentindo a calma da voz. Não tenho medo, porque você está aqui. Daniel declarou de repente. Então você é um tolo. Mas vou lhe contar outro mistério disso tudo. Sim? Lestat ainda existe. Continua com seus planos. E aqueles que foram para perto dele estão ilesos. Mas como pode ter certeza? Uma curta risada de veludo. Lá vai você de novo. Tão incontrolavelmente humano. Você me superestima ou me subestima. Raramente acerta no alvo. Trabalho com equipamento limitado. As células do meu corpo são sujeitas à deterioração, a um processo chamado envelhecimento e... Reuniram-se em São Francisco. Atule um salão dos fundos de um bar chamado Frilha, filha de Drácula. Talvez eu saiba porque outros sabem. Uma mente poderosa recebe imagens de outra. E deliberadamente ou sem querer, passa as imagens adiante. Talvez uma testemunha telegrafe a imagem a muitos, não sei. Os pensamentos, os sentimentos, as vozes, só sei que existem. Viajando pela teia, pelos fios. Alguns são nítidos, outros não. De vez em quando o aviso encobre todo o resto. Perigo. Como se o nosso mundo silenciasse por um instante. Depois as outras vozes voltam. E Lestat? Onde está? Tem sido visto, mas só de relance. Não conseguem chegar ao esconderijo dele. Ele é esperto demais. Mas gosta de provocá-los. Passa disparado com seu Porsche preto pelas ruas de São Francisco. Talvez nem saiba de tudo o que aconteceu. Explique. O poder de comunicação varia. Escutar o pensamento dos outros muitas vezes significa ser ouvido também. Lestat está escondendo sua presença. Pode ter bloqueado por completamente. E as gêmeas? As gêmeas do sonho, quem são? Não sei. Nem todos têm esses sonhos. Mas muitos sabem delas e todos parecem temer por elas, tenho a convicção de que, de alguma forma, a culpa é de Lestat. Tudo o que aconteceu é culpa de Lestat. Um verdadeiro demônio entre demônios? Daniel riu baixinho. Assentindo levemente, a irmã mostrou ter entendido a brincadeira. Chegou até a sorrir. Imobilidade. O ronco dos motores. Entende o que estou lhe dizendo? Houve ataques ao nosso povo em toda parte, menos lá. Onde Lestat está? Exatamente. Mas o destruidor movimenta-se erraticamente. Parece que precisa estar perto daquilo que quer destruir. Pode estar esperando o show para terminar o que começou. Mas não pode atingir você. Senão já teria... Novamente a risada curta, zombeteira, quase inaudível. Uma risada telepática? Sua fé sempre me comove. Mas não seja meu acólito exatamente agora. A coisa não é onipotente. Não consegue mover-se em velocidade infinita. Você precisa entender a escolha que fiz. Vamos para perto dele, porque não há outro lugar seguro. A coisa encontrou bandidos em lugares distantes e reduziu-os a cinzas. E também porque você quer estar com Lestat. Nenhuma resposta. Sabe que quer. Quer vê-lo? Quer estar lá, caso ele precise de você, se houver uma batalha? Nenhuma resposta. E se Lestat provocou isso, talvez possa impedi-lo. Armand ainda não respondeu. Parecia confuso. É mais simples. Disse finalmente. Tenho que ir. O avião parecia uma coisa suspensa numa espuma de som. Daniel olhou sonolentamente para o teto, para a luz que se movia. Finalmente ver Lestat. Pensou na antiga casa de Lestat em Nova Orleans, no relógio de ouro que ele tinha encontrado no chão empoeirado. E agora voltar a São Francisco, voltar ao início, voltar a Lestat. Deus, ele queria o conhaque. Por que a Armand não lhe dava? Estava tão fraco. Iriam ao show. Ele viria Lestat. Mas então a sensação de medo voltou, mais profunda. O medo que os sonhos inspiravam. Não me deixe mais sonhar com elas. Sussurrou de repente. Achou ter ouvido a Armand dizer que sim. De repente, a Armand estava de pé ao lado da cama. Sua sombra caiu sobre Daniel. O ventre da baleia parecia menor, do tamanho da luz que rodeava a Armand. Olhe para mim, amado. Disse. Escuridão. E então os grandes portões de ferro se abrindo, a lua banhando o jardim. Que lugar é esse? Ah, Itália. Tinha que ser. Com essa brisa suave, a lua cheia brilhando na grande extensão de árvores e folhas. E mais além, a Vila dos Mistérios, à beira da antiga Pompeia. Mas como foi que chegamos aqui? Ele voltou-se para Armand, que estava a seu lado, vestido em roupas estranhas, antiquadas de veludo. Por um momento, ele nada pôde fazer senão olhar para Armand, para a túnica de veludo preto que ele usava, as perneiras e os cabelos louros, longos e cacheados. Na verdade, não estamos aqui, Armand disse. Você sabe que não estamos. Virou-se e caminhou pelo jardim em direção à casa, os passos fazendo um som muito fraco nas gastas pedras cinzentas. Mas era real. Veja os muros em ruínas, e as flores em seus canteiros compridos, e o próprio caminho com as pegadas úmidas de Armand. E as estrelas lá em cima, as estrelas. Ele virou-se, estendeu a mão para o limoeiro e arrancou uma folha perfumada. Armand voltou-se e esticou a mão para pegar em seu braço. O cheiro de terra recém-revolvida subiu dos canteiros. Ah, eu poderia morrer aqui. Sim, poderia, disse Armand. E vai. Sabe, nunca fiz isso antes. Já lhe disse, mas você nunca acreditou em mim. Agora Lestat contou no livro. Nunca fiz isso. Acredita nele? Claro que acreditei em você. O juramento que fez, você me explicou tudo. Mas Armand, minha pergunta é a seguinte... A quem você fez esse juramento? Riso. Suas vozes espalhavam-se pelo jardim. Rosas e crisântemos, como eram enormes. e das portas da Vila dos Mistérios jorrava luz. Havia música. Ora, todo lugar em ruínas estava brilhantemente iluminado sob o azul incandescente do céu noturno. Então você quer que eu quebre meu juramento. Quer ter o que pensa que deseja. Mas olhe bem para este jardim, porque uma vez feito, você nunca mais vai poder ler meus pensamentos ou ver minhas visões. Cairá um véu de silêncio. Mas seremos irmãos. Não entende? Perguntou Daniel. A mãe estava tão perto dele que quase se beijavam. As flores eram esmagadas de encontro a eles, as enormes dálias amarelas e os gladiolos brancos, um perfume tão delicioso e forte. Tinham parado sob uma árvore morta, na qual glacínias cresciam profusamente. Seus botões delicados tremeciam nos cachos, seus ramos brancos como ossos. E de mais além vinham vozes da casa. Havia gente cantando? Mas onde estamos realmente? Daniel perguntou. Diga-me. Já lhe disse, é um sonho. Mas se quer um nome, vou chamar de Porta da Vida e da Morte. Vou levar você comigo por esta porta. E por quê? Porque sou covarde e amo você demais para deixá-lo partir. Daniel sentiu tal alegria, tal sensação de triunfo frio e delicioso. Então seria senhor do momento. Não estaria mais perdido na terrível queda do livre do tempo. Não mais um dos milhões que descansariam nessa terra perfumada, sob flores quebradas e murchas, sem nome ou conhecimento, toda a visão perdida. Não lhe prometo coisa alguma. Como poderia? Já lhe disse o que há depois. Não me importa. Vou com você. Os olhos de Armand estavam avermelhados, fatigados, velhos. Roupas tão delicadas aquelas, costuradas à mão. Empoeiradas como as roupas de um fantasma. Seriam o que a mente produzia sem esforço quando queria ser puramente ela própria? Não chore. Não é justo. Disse Daniel. Este é o meu renascimento. Como pode chorar? Não sabe o que isso significa? É possível que nunca tenha descoberto? Ergueu os olhos de repente para olhar toda a extensão daquela paisagem encantada, a casa distante e o terreno ondulado. E então virou o rosto para cima e os céus o deixaram atônito. Nunca vira tantas estrelas. Ora, parecia que o próprio céu estendia-se para cima eternamente, com as estrelas em tamanho ou número e tão brilhantes que as constelações se perdiam. Nenhum padrão. Nenhum significado. Apenas a maravilhosa vitória da energia e da matéria puras. Mas então viu as Pleiades, a constelação amada pelas infelizes gêmeas ruivas do sonho, e sorriu. Viu as gêmeas juntas no alto de uma montanha, muito felizes. Ficou contente. É só dizer, meu amor, e eu farei. Disse a irmã. Estaremos juntos no inferno. Mas não entende, disse Daniel. Todas as decisões humanas são tomadas assim. Acha que a mãe sabe o que acontecerá ao filho em seu ventre? Meu Deus, nós estamos perdidos, pode acreditar. Que diferença faz se você me der a eternidade e isso estiver errado? Não existe o errado. Existe apenas o desespero e eu quero. Quero viver para sempre com você. Abriu os olhos. O teto da cabine do avião, as fracas luzes amarelas refletidas nas paredes forradas de madeira, e então à volta dele o jardim, o perfume, as flores quase se desprendendo de seus ramos. Estavam parados sob a árvore morta coberta de botões de glicínias de cor púrpura. E os botões batiam no rosto dele, os cachos de pétalas cerúleas. Alguma coisa lhe voltou, algo que ele aprendera muito tempo antes. Na linguagem dos povos antigos, a palavra que significava flor significava também sangue. Sentiu a picada aguda dos dentes em seu pescoço. O coração parou de repente, esmagado num aperto poderoso. A pressão era mais do que ele podia suportar. No entanto, conseguia enxergar por cima do ombro de Armand, e a noite escorregava em volta dele, as estrelas crescendo até o tamanho das flores úmidas e perfumadas. Estavam erguendo-se para o céu. Durante uma fração de segundo, ele viu o vampiro Lestat dirigindo, mergulhando na noite em seu brilhante carro preto. Parecia um leão, com sua juba de cabelos soprados para trás pelo vento, os olhos cheios de um humor enlouquecido. E então virou-se e olhou para Daniel, e de sua garganta veio uma risada profunda e suave. Louis também estava lá, num aposento na rua de Visadeiro, olhando pela janela esperando. E então disse... Sim, venha, Daniel. Se é isso que tem que acontecer. Mas eles não sabiam das casas comunais incendiadas. Não sabiam das gêmeas, do aviso de perigo. Estavam todos numa sala apinhada, dentro da casa. E Lu estava apoiado na prateleira acima da lareira, usando o fraque. Estavam todos lá, até as gêmeas. Graças a Deus vocês vieram. Daniel exclamou. Beijou Lui castamente, numa face, depois na outra. Minha pele está branca como a de vocês. Gritou de repente quando seu coração foi libertado e o ar encheu-lhe os pulmões. Novamente o jardim. Havia grama à sua volta. O jardim crescia acima da sua cabeça. Não me deixe aqui, na terra. Beba, Daniel. O sacerdote disse as palavras latinas enquanto derramava o vinho da Santa Comunhão em sua boca. As gêmeas ruivas pegaram os pratos sagrados, o coração, o cérebro. Este é o cérebro e este é o coração de minha mãe, que devoro com todo respeito pelo espírito de minha mãe. Me dê isso. Ele derrubara o cálice no chão de mármore da igreja. Que desajeitado, mas... O sangue! Sentou-se esmagando a mão contra si, sorvendo-lhe o sangue em grandes goles. Caíram juntos sobre as flores macias. Armand estava deitado ao lado dele. Sua própria boca estava aberta na garganta de Armand. E o sangue era uma fonte inesgotável. Entre na Vila dos Mistérios. Disse-lhe Louis, tocando-lhe o ombro. Estamos esperando. As gêmeas estavam abraçadas, acariciando os longos cabelos cacheados uma da outra. Os jovens gritavam do lado de fora do teatro porque não havia mais ingressos. Iam acampar no estacionamento até a noite seguinte. Temos ingressos? Ele perguntou. Armand, os ingressos? Perigo. Gelo. Está vindo daquele que está preso sob o gelo. Alguma coisa o atingiu com força. Ele estava flutuando. Durma, meu amado. Quero voltar para o jardim, para a vila. Tentou abrir os olhos. A barriga doía-lhe. Uma dor muito estranha aparecia tão longe. Sabe que ele está enterrado sob o gelo? Durma. Respondeu Armand, cobrindo-o com um lençol. Quando acordar, estará igual a mim, morto. São Francisco. Ele sabia que estava lá mesmo antes de abrir os olhos. Um sonho tão horrível. Estava contente por abandoná-lo. Sufocante. A escuridão navegar na corrente marítima, forte e aterradora. Mas o sonho se dissipava. Um sonho sem visão. Apenas o sonho da água. A sensação da água. Um sonho de terror inominável. Nele, ele era uma mulher. Indefesa, sem uma língua para gritar. Que desaparecera. Alguma coisa sobre o ar frio em seu rosto, uma frescura alva, da qual ele podia quase sentir o gosto. São Francisco, é claro. O frio cobria-o como se fosse uma roupa apertada, mas dentro estava deliciosamente quente. Imortal. Para sempre. Abriu os olhos. Armand o colocara lá. Através da escuridão viscosa do sonho, ele ouvira Armand dizendo-lhe para ficar. Armand dissera-lhe que ali ele estaria seguro. Ali. Todas as portas e janelas estavam abertas, e o próprio salão opulento repleto, um daqueles lugares esplêndidos que Armand encontrava com tanta frequência e amava tanto. Veja as lindas cortinas de renda que o vento agita nas portas e janelas. Veja as plumas brancas ondulando e brilhando no tapete, Aubusson. Ele ficou de pé e saiu pelas portas abertas. Uma grande rede de galhos erguia-se entre ele e o céu molhado e brilhante. A folhagem rígida do cipreste. E lá longe, através da ramagem, contra a escuridão aveludada, ele viu o grande arco iluminado da ponte Golden Gate. A neblina passava como fumaça branca pelas torres imensas, tentando engolir os pilares, os cabos, e depois desaparecia como se a própria ponte, com seu reluzente fluxo de carros, a tivesse queimado. Magnífico demais aquele espetáculo. E o contorno profundo e escuro das colinas distantes, sob seu manto de luzes cálidas. Ah, os mínimos detalhes, os telhados úmidos derramando-se, morro abaixo para longe dele, ou os ramos retorcidos erguendo-se à sua frente. Como couro de elefante, esse tronco, essa pele viva. Imortal, para sempre. Passou as mãos pelos cabelos e uma leve dormência percorreu-o. Podia sentir a marca suave de seus dedos nos cabelos mesmo depois de afastar as mãos. O vento aguilhoava-o deliciosamente. Lembrou-se de uma coisa. Ergueu a mão e tocou nos caninos. Sim, eram maravilhosamente longos e afiados. Alguém tocou nele. Ele virou-se tão depressa que quase perdeu o equilíbrio. Ora, era tudo tão inconcebivelmente diferente. Tentou controlar-se, mas teve vontade de chorar ao ver Armã. Mesmo na sombra, os olhos escuros de Armã estavam cheios de uma luz vibrante. E a expressão do rosto dele, tanto amor. Estendeu a mão cuidadosamente e tocou nos cílios de Armã. Teve vontade de tocar nas linhas minúsculas dos lábios de Armã. Armã beijou. Ele começou a tremer. Como era gostoso, a boca fria e sedosa, como um beijo do cérebro, a pureza elétrica de um pensamento. Entre, meu pupilo, disse Armã. Temos menos de uma hora. Mas os outros? Armã tinha descoberto algo muito importante. Que era? Coisas terríveis acontecendo, casas comunais incendiadas. No entanto, naquele momento, nada parecia mais importante que o calor dentro dele, e o arrepio quando ele se movimentava. Estão fazendo planos, Armã informou. Estaria falando em voz alta? Devia estar, mas a voz era tão clara. Estão assustados com toda a destruição, mas São Francisco não foi tocada. Alguns dizem que Lestat fez isso para trazer todos para si. Outros que é obra de Marius, ou até das gêmeas. Ou de aqueles que devem ser preservados, que atacam o de seu santuário, com poder infinito. As gêmeas. Ele sentiu novamente a escuridão do sonho rodeá-lo. Um corpo de mulher sem língua, o terror pressionando-o. Ah, nada agora poderia atingi-lo. Nem sonhos, nem planos. Ele era o filho de Armã. Mas essas coisas têm que esperar. Armã disse suavemente. Você tem que vir e fazer o que eu lhe disser. Temos que terminar o que foi começado. Terminar? Já estava terminado. Ele tinha renascido. Armã levou-o para dentro, para longe do vento. Brilho de uma cama de bronze na escuridão, de um vaso de porcelana com dragões dourados, do piano de cauda com suas teclas como dentes num sorriso. Sim, toque nele. Sinta o marfim. As borlas de veludo pendentes do abajur. A música. De onde vinha a música? Um trompete de jazz, baixo e melancólico, tocando sozinho. Aquilo fez estacar, aquele som vazio e triste, as notas fluindo devagar, fundindo-se uma nas outras. Ele não tinha vontade de se mover. Queria dizer que compreendia o que estava acontecendo, mas estava absorvendo cada som. Começou a agradecer pela música, mas novamente sua voz soava tão inexplicavelmente estranha, mais aguda e mais ressonante. Até a sensação da língua e lá fora a neblina, olhe só, ele apontou, a neblina passando pelo terraço, a neblina comendo a noite. Armã foi paciente, Armã entendia. Armã levou-o devagar através do aposento escuro. Eu te amo. Daniel declarou. Tem certeza? Respondeu Armã. Aquilo fez com que ele risse. Tinham entrado num corredor comprido e alto. Uma escadaria descia, imersa em sombras profundas, uma balaustrada encerada. Armã insistia que avançasse. Ele queria olhar o tapete no chão, uma longa corrente de medalhões tecidos com lírios, mas Armã o levava para dentro de um aposento profusamente iluminado. Daniel prendeu respiração diante de tanta luz, que inundava os sofás de couro, as cadeiras. Ah, mas a pintura na parede. Tão vívidas as figuras na pintura, criaturas informes que eram na verdade grandes manchas de tinta amarela e vermelha. Tudo o que parecia vivo estava vivo. Aquela era uma possibilidade diferente. Alguém pinta seres sem braços, nadando em cores cegantes, e eles terão que existir assim para sempre. Será que podiam enxergar com todos aqueles olhos minúsculos espalhados? Ou enxergavam apenas o céu e o inferno de seu próprio reino brilhante, ancorados aos pregos na parede, por um pedaço de arame retorcido? Ele tinha vontade de chorar ao pensar nisso, ao ouvir o gemido rouco do trompete. Mas não estava chorando. Tinha sentido um aroma forte e sedutor. Meu Deus, que era aquilo? Seu corpo todo pareceu enrijecer-se inexplicavelmente, e de repente ele estava olhando para uma garota. Estava sentada numa cadeira dourada, de espaldar reto, observando-o. tornozelos cruzados, os espessos cabelos castanhos brilhando em volta do rosto alvo. As roupas eram sujas. Uma pequena fugitiva, com seus jeans rasgados e a camiseta manchada. Que quadro perfeito, até o punhado de sardas no nariz e a mochila engordurada que jazia a seus pés. O formato dos braços, o jeito das pernas. E os olhos dela, os olhos castanhos. Ele estava rindo baixinho, mas era um riso sem humor, enlouquecido. Tinha um som sinistro. Que estranho. Ele percebeu que tinha tomado o rosto dela em suas mãos e ela o encarava sorrindo, um leve rubor escarlate inundando-lhe o rostinho cálido. Sangue. Era esse o aroma. Os dedos dele queimavam. Ora, podia ver até os vasos sanguíneos sob a pele dela. E o som do coração, ele conseguiu ouvir. Estava ficando mais alto. Era um som tão úmido. Ele recuou. Meu Deus, tire ela daqui, exclamou. Tome-a, sussurrou Arma, e faça isso agora.